Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e até hoje eu jogo dado falando Chico Xavier. Aqui é Carlos Voltor, e no Guerra dos Tabuleiros, ou você joga, ou você tá por fora. Nossa, Carlos, que horrível. Olá, bípedes, mamíferos, superiores, com polegares opositores em geral, eu nunca terminei uma partida de War. Aqui é o Nuno, minha primeira vez no Nerdcast, eu não tenho a menor ideia do que falar. Pô, é muito comum isso. Fala, galera, aqui é o Yuri Fang, e algumas coisas só existem em Galápagos. Olha, cara, já começou o jabá já, porra? Tem que começar bem já, né? Zabagento. Que cara zabagento. Aqui é o Azaghal, e jogos de tabuleiro de zumbi são os melhores. Olha aí, são muito divertidos. Sim, Nerd, nós estamos aqui para falar de uma nova era dos jogos de tabuleiro. Sim, você conhece aqueles 5 ou 6 jogos de sempre que você viu a sua vida inteira nas lojas de brinquedo, mas agora, cara, existe uma revolução no mercado, principalmente internacional, começando na Alemanha, na França, muito forte, e na década de 90, e nos Estados Unidos, os jogos de tabuleiro chamados Designer Games, aqueles jogos que tem o nome do designer na capa e não o nome de uma grande indústria, são jogos que têm mecânicas diferentes do que a gente está acostumado, divertidas, e só agora que o Brasil está começando a conhecer essa revolução, tá aqui o Yuri representando a Galápagos Jogos, ele vai fazer o jabá dele daqui a pouco? Daqui a pouquinho. Mas a gente vai falar de jogos de todas as marcas aqui, não só as que ele trabalha, é uma condição, claro, nossa do Nerdcast, para que ninguém fique de fora. O importante é a gente falar de jogos de tabuleiro, o que que significa essa revolução, o que que a gente pode esperar aqui no cenário brasileiro. E meu... Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails de Caneladas do Nerdcast. Vamos. E hoje, Azaghal, já que estamos fazendo um Nerdcast especial de jogos de tabuleiro, é óbvio que faz mais do que sentido termos a presença da Galápagos Jogos aqui como patrocinadora. Isso é... Ora bola aí. Sim, né, e hoje eles estão anunciando o lançamento de um clássico, Seven Wonders, Azaghal. Olha aí. Um jogo que eu adorei e comprei muito antes de saber que a Galápagos ia trazer para o Brasil, totalmente em português. Apressado. Fui apressado. Apressado. O que o apressado faz? Exato, exatamente. Mas sim, Seven Wonders está aqui, um jogo que você constrói com até 7, de 3 a 7 jogadores, as maravilhas do mundo. Ó. Por isso que se chama Seven Wonders. Cada um escolhe uma maravilha, ou sorteia uma maravilha. Você pode construir os jardins da Babilônia? Sim, exato. Caraca. É, você constrói as 7 maravilhas do mundo. Quais são as 7 maravilhas do mundo? Ah, cara, sem Google eu não vou lembrar. Jardins suspensos. Isso, da Babilônia. Biblioteca de Alexandria. Biblioteca não, farol, cara. Não, é biblioteca. Não é a biblioteca, cara, é o farol, cara. Colosso de Rhodes. É, esfinge, né? Não, pirâmide, cara. Do Egito. Cristo Redentor. Não, cara! O Cristo era aquela campanha dos novos. É a Cataratas do Foz do Iguaçu. Que cataratas, cara? As maravilhas são construídas. Construídas. Então é aquela Hoover Dam. Aquilo, não, são filha da puta. Aquilo é uma maravilha, cara. São as 7 maravilhas do mundo antigo. Certo. A pirâmide de Quéops. Essa pirâmide, é única... eu falei. Não, esfinge. Depois eu falei pirâmide. É tudo meu pai. Pirâmide, é tipo Quéops. O kit faraó. Kit faraó. Essa é a única das 7 maravilhas que a gente sabe que existe. Que você vê, entendeu? As outras não existem mais. Certo. Ou então nunca existiram, foram mitos. O Jardim Suspenso da Babilônia. Isso existe, eu não conheço. A estátua de Zeus em Olímpia, quer dizer, ela a gente não tem, né? A gente acha que ela existiu porque ela era figurada maravilha. Na história, mas a gente nunca viu. O Templo de Ártemis. O Mausoléu de Halicarnasso. Caraca, quem é esse cara? O farol de Alexandria, aí te falei. Olha aí. É isso aí, são essas. Você vai construir. São 7, tá faltando. Ah, o Colossus Rhodes. Aí. Mas voltando, é um jogo desenvolvido por Antoine Bauza, que foi um game designer vencedor do Spiel des Jahres pelo outro jogo chamado Hanabi, que a Galápagos também tem. Galápagos então, tá de brincadeira. É um criador premiado. E é ele usa uma mecânica de card draft, onde você controla as cartas que o teu parceiro, que o teu inimigo ali, vai pegar ou não vai pegar, porque você vai rodando oponente, a carta. Oponente, oponente, né? O seu oponente. Inimigo, não é? E aí você pode, sabe, atrapalhar a construção do cara e tal. É bem maneiro o jogo, bem divertido. Tem também uma versão oficial pra dois jogadores, porque normalmente é de 3 a 7, mas dá pra jogar dois. Não tem turno, todo mundo joga ao mesmo tempo. Vai. Ilustrações fantásticas, então não perca. Vai lá na Galápagos, além do Seven Wonders, vai ver o catálogo deles, cara. Tem muito jogo maneiro, maneiríssimo que eles estão trazendo pro Brasil. Inclusive vários que a gente vai comentar aqui no Nerdcast, então não deixe de ir nesses caras que estão mandando muito bem, trazendo os melhores jogos de tabuleiros da nova geração. Revolucionando o mercado. Muito bom. GalapagosJogos.com.br. E outro recado, Azaghal, é da NPix, ou NPix. Certo. Que é uma escola online pra você que gosta de computação gráfica 3D, pintura digital, efeitos visuais, maquete eletrônica. NPix já tem mais de 700 alunos em todo o Brasil e em 6 países do mundo, ou seja, é uma escola internacional online, cara, muito maneiro. Aliás, os cursos são pensados pra serem online. Não é assim, pega uma câmera e grava uma aula, sacou? Uhum. O curso é feito pra você que está na sua casa, no seu computador, tem acompanhamento dos professores, que são profissionais que já participaram de produções de filmes, games e séries. A maioria dos cursos não exige nenhum conhecimento anterior. Ou seja, você vai ser guiado durante 4 meses, desde o básico até o suficiente para criar trabalhos com qualidade profissional. Muito maneiro a proposta da NPix. Se você tiver dúvida, existe uma rede social interna onde você pode conversar com todo mundo que está fazendo o curso, receber comentários sobre o seu trabalho. E uma vez por semana também tem uma videoconferência com o seu professor, onde você também recebe orientação sobre o mercado de trabalho, etc. Ou seja, não é o curso só daquele, tipo assim, aprenda o básico e depois se vira. Eles vão direcionar você para o mercado de trabalho, dando dicas reais do que rola. Os seus exercícios vão ser corrigidos em vídeo pelo professor. Ele vai analisar seus trabalhos e dar todas as dicas para que você possa melhorar cada semana. Vale a pena você conferir o trabalho dos alunos da NPix lá no site npix.com.br, ou você também pode botar n-pix.com.br, ou visitar a fanpage do Facebook, tem links aqui embaixo, ou o telefone 11 São Paulo 3230-9393. Ligue lá para você se informar e se profissionalizar nessa arte digital do novo mundo, Azaghal. Excelente. npix.com.br. E também a Azaghal Nerd Store está com novidade de camiseta nova! É isso aí, jovem. Mais uma, mais uma! Se você é fã de Game of Thrones, e quem não é, você vai querer comprar a nossa nova camiseta Dracarys, a camiseta pra você que é súdito. Olha de aí. Daenerys Stormborn. Olha aí. Mother of Dragons. Mother of Dragons. Unburned. Ela tem esse título também, sabia? Unburned, a não queimada. Isso. Ou Khaleesi, como Khaleesi. Chamá-la. Ela está lá com seus dragões. Exatamente. Viserion, Rhaegal e Drogon. Exatamente. Mandando aquele Dracarys gostoso. Dracarys significa Dragon Fire em High Valyrian. Isso. Não é o nome do dragão. Não, o nome do dragão são Viserion, Rhaegal e Drogon. O Drogon, que é o maior, que é em homenagem ao Khal Drogo, né, que ela deu o nome, é pra ele que ela fala o Dracarys. Isso. Pra queimar o carinha. É muito e bom. O Dracarys é aqui, quando você tá de saco cheio, tu manda um Dracarys. Manda um Dracarys, exatamente. Ah, mimimi, Dracarys! Ah, o ponto livre, Dracarys! Então, quem é Team Daenerys, que nem eu sou Team Daenerys forever, pode comprar, pode levar a sua camiseta Dracarys agora na nestor.com.br. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, pule! Pule para 26 minutos e bom mesmo é o jogo da velha. Muito bem, Azaghal, falando sobre direção. No último nota, aqui umas notas do mau roboto. Sim. Ele diz que muitos nerds mandaram e-mails contando a mesma história de seus fabulosos Fuscas pegando fogo espontaneamente ou perdendo rodas. Isso é mais comum do que a gente podia imaginar. Ah, meu Deus do céu. Ai, tá ótimo. Tá, beleza. Queremos agradecer aos nerds cacete de agulha que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Daniel Rosa, Marcos Vinícius e Maria Caroline juntos. Cleiton Gonçalves Godinho. Gabriel Godinho? Godinho. Eita. Gabriel Pereira. Sofreu, né, cara? Se for virar, ainda sofre. Você lembra daquele desenho, o bicudo lobisomem? Godinho. Ele falou, ô, Godinho, cadê o Godinho? Godinho. Gabriel Ferreira, Pedro Giuliani, Ícaro de Jesus, Pedro Araújo, Felipe Almeida, Rafael Nogueira, Renan Scarapt, Fábio Damian, ou Damian, mas eu acho Damian mais maneiro, que é o nome da... Do Anticristo. Filho da... Porra, eu ia falar do filho da Demi Moore, então foi... Ok. Murilo Coelho de Souza, Viviane Quaresma Silva e pedido de doação para Rosa Madalena de Oliveira Rodrigues. Quem quiser tem o link aí para doar diretamente para ela. Você pode doar diretamente para ela, ou você pode doar para qualquer pessoa, não importa se tem nome ou não, você sempre salva a vida de alguém doando sangue. Muito bom. Hoje nós temos uma categoria nova que é o Caceta de Tesoura. Que é isso? Então, olha só, a Miriam Juliana, de 26 anos, de Araponga, Paraná, mandou um e-mail dizendo assim: queridos Araponga nerds, aí, sempre quis doar sangue, porém nunca passei dos 45 quilos. Ah, tá. Alguns dias atrás, pude ajudar em uma campanha do hospital local, onde doei 15 centímetros do meu cabelo para a confecção de perucas para pacientes com câncer. Olha aí, legal, cara. Eu já tinha visto esse negócio de doar cabelo, sim. Se você tem uma cabeleira gigante e tá querendo cortar... É, eu vou falar isso pra Almôndega. Não joga no chão. O Almôndega tá deixando o cabelo crescer, agora tá muito engraçado. Mas não corte e jogue no chão do salão. Você pode doar. Pode doar o seu cabelo, cara. Olha, interessante. Então temos aí... Muito caceta bom. Caceta de tesoura. Muito bom. Pra quem doar cabelo. Pra doar, tu pode doar tudo, cara. Tu pode doar tudo, cara. Doa duas porra toda. É, o ser humano é reciclável. É, isso é uma realidade muito feliz. Você acabou de falar, o ser humano é reciclável. Nós somos, cara, que nem robôs orgânicos. Muito bom, cara. Isso é pra escrever um conto das Asimov. Humanos reciclados. É? Arte dos fãs. Essa semana vocês testaram forte, hein? Puta, cara, o que dizer? Ai, o que dizer dessas artes todas maravilhosas? Legal, positivo. Vocês, né? Essa semana, assim, todos com algum valor, né? Sim. Nem que seja o tempo gasto. Ele pode ser valorado, de alguma maneira. Mas vamos destacar desta semana somente o Zob por Marcos Vinícius de Mato. Olha aí, muito bom. Que mandou uma ilustração bem maneira, nosso palhaço cyberpunk. Olha aí. Que beleza, muito bom. André Torres Grigório, 35 anos, designer gráfico, São Paulo, SP. Esse Nerdcast Homem no Volante Perigo Constante me fez rir muito e lembrar de muitas histórias que eu tive. Mas a principal foi voar com o carro da firma por cima de uma ponte. Puta merda. Que isso? Trabalhava em uma prestadora de serviços da Eletropaulo. Ou seja, prestadora de serviços, não é Eletropaulo. Na época era eletricista, dirigia uma Saveiro que era adaptada com suporte para duas escadas no teto. Todo aqui equipamento e materiais da caçamba. Ok. E um dia, meu colega de trabalho e eu terminamos uma instalação em uma casa. Guardamos as escadas no suporte, entramos no carro, quando veio a ideia de merda. Sabe qual é o suporte, né? Aquela... Tipo, como se fosse um telhadinho de metal? Sim, sim. E a escada fica ali fazendo um túnelzinho triangular. Ao ligar o carro, eu vi que uns 50 metros na frente tinha uma ponte que passava por cima de um rio. Isso é pleonasmo? A ponte não precisa passar por cima de um rio. Não, pode passar por cima de um córrego. Ela pode passar por cima de um vale. Tá bom, é verdade, ok. Tá certo. A ponte ficava mais alta que a rua. E a diferença de nível era de meio a um metro. Caralho, um metro é coisa pra cacete. Então, é uma ponte daquelas buf, né? Mas mudava bruscamente em um espaço curto, parecendo uma mini rampa de skate. Ah, meu Deus. Pensei, vou acelerar e ver o que acontece. Olha aí. Ótimo. O cara assim, tá com o carro mesmo da firma, não dá valor. Meu colega de trabalho sentou inocentemente no carro e começou a dar baixa na ordem de serviço. Arranquei com a Saveiro, meu colega soltou um filho da... Ele não conseguiu terminar porque o carro voou com as quatro rodas, escadas, cabos soltos da caçamba e tudo mais. Nossa senhora, cara. Efeito bullet time na hora. olhei para o lado e consegui ver a caneta que estava na mão dele sair lentamente pela janela, ele se cagando olhando para frente. O carro pulou a ponte inteira, cerca de 10 metros, e caiu do outro lado, que também era mais baixo que a ponte, e a sensação foi que despencamos 1,5 metros, cara. Sorte que as quatro rodas tocaram o asfalto ao mesmo tempo e deram umas quicadas só no amortecedor sem sair do chão dessa vez. Deu uma detonada no amortecedor, né? Exato. Tu jogar uma tonelada e pouco, de 1 metro de altura... Porra, meu irmão! Parei o carro na hora, deixei o motor funcionando, desci e fui ver o estrago. Não aconteceu nada. Tu que acha? Eu não conseguia parar de rir e me achar o melhor piloto do mundo. Mas a merda não tinha acontecido ainda. O pior ainda veio. Olha, caraca. Tínhamos um serviço pra fazer por perto. Terminamos esse outro trabalho já escurecendo. Começamos a ir embora subindo uma ladeira enorme quando eu escuto o barulho de metal se despedaçando. É, bonito. O carro parou na hora. Olhei pra baixo e só vi a poça de óleo. Puta que pariu. Achei que tinha escapado ileso do voo, mas a ponta do virabrequim... Você sabe o que é isso, virabrequim? Sim. É uma coisa real? É. Saiu do motor. Ou seja, PT no motor que tinha acabado de ser feito. Pariu, cara. O cara destruiu o carro da empresa. Destruiu o carro. Na verdade, o motor pode ser refeito, mas nunca fica a mesma coisa, né? O cara que tava comigo ficou puto, já ligou pro guincho da empresa, sentou no meio fio pra completar enquanto pensávamos em uma explicação de como conseguir fazer o virabrequim sair do motor. Porra! Ele solta: cadê a escada? Puta merda, perderam a escada. Esquecemos a escada no poste do último trabalho que fizemos. Caraca, mas que merdeiro, cara. A sorte é que tava na mesma rua onde o carro quebrou. Pelo menos foi um momento de risadas enquanto carregávamos a escada de volta. Ah, que engraçado. Ah, o carro do patrão quebrou. Que merda, né, cara? Rapaz, sou responsável. Tá que pariu. Alô, empresa que presta serviço pra Eletropaulo. Olha o Jovem Nerd. O teu funcionário. Caraca, o Jovem Nerd é um rato. Um rato cagueta, cara. Ele que quis contar a história publicamente, cara. Caraca, o cara pra deslocar o virabrequim, ele tá de sacanagem, cara. Puta que pariu. Porque ele fica escondido, difícil. Ele fica dentro do motor. Puta que pariu. A peça que controla o movimento dos pistões. Nossa, cara. Pra deslocar, cara. Ele cagou o motor inteiro, cara. Ah, que beleza. Júlio Madeira, 37 anos, gerente de sistemas, Santos, São Paulo, Santos. Eu não gosto de Santos. Por que tu não gosta? Teu amigo mora em Santos, rapaz. Eu gosto do meu amigo. Tanto que eu vou pra Santos visitar ele. Tô até devendo uma visita pra pagar a cerveja que eu tô devendo pra ele. Uhum. O Cid é de Santos. Cid também é de Santos. Santos tem pessoas legais, mas eu não curto a cidade. Uhum. Ok. Areia, acho que me... Areia sólida. Fica no chão. Olá! Jovens nerds, eu tenho um amigo que costumava roubar sinais e placas de trânsito. Okay, que positivo. Que ótimo. É, eu já peguei um cone, então né, não posso jogar pedra em ninguém. Ele gostava muito do tema carros, por isso fazia questão de ter em casa placas de todos os tipos, guardrails, sinalizações, cavaletes. Cavalete, o cara era um maníaco, cara. E tudo mais. Caraca, um guardrail, cara. Porra, que isso? O quarto do cara parecia um centro de treinamento do Detran. Meu Deus, cara. Um belo dia, voltando de São Paulo, ele se deparou com um cone maravilhoso. Olha aí o cone. O cone é uma tentação sempre. Cone. Lindo, novinho em folha. Olha, sem aquelas marcas de borracha. Puta, o cone novo é bonito, realmente, né? Uma tentação. Eu tinha um cone lá em casa, Detran, tá? O detalhe... O que tu fez com aquele cone? Puta, eu nem sei que fim levou o cone. Devia ter botado na rua, assim, genericamente, olha. Tô devolvendo ruas do Rio de Janeiro. Jovem rebelde, né? Tô devolvendo seu cone. Eu peguei o cone com carro em movimento, foi fácil. Caralho, que filha da puta. Esse cone eu peguei faz mais de 10 anos, prescreveu, só pra... E ele continua, o detalhe, um cone modelo novo, não desses antigos. Ah, qual é o modelo novo? Do cone? Eu não sei. Era um que você via pelo design que era coisa nova. Meu Deus do céu, o cara tá pirado quando viu. Cara, que cone é esse? Eu modelo é de neon? Cone de... novo. Você lembra que antigamente, quando tinha obra na pista, eles colocavam baldes dentro de... com lâmpadas dentro? Balde. Porque não tinha aquela iluminação de LED específica que tem lembro, hoje. Lembro. E aí o pessoal pregava umas lâmpadas, vão fazer um tipo... festa junina assim, isso, e botava o balde. Aí as pessoas roubavam os baldes. Porque balde é uma parada útil. Puta que pariu. Aí eles passaram a furar os baldes para as pessoas não roubarem. É, exato, exatamente. Bem, continuando aqui, o cara do cone design. O cara não pensou duas vezes. Parou o carro, pegou o cone e jogou no porta-malas do carro para levar para casa, não, e seguiu viagem. Uhum. Depois de 5 minutos dirigindo, ele é parado pela Polícia Rodoviária Federal e bateu o cagaço. Se o policial pedisse para verificar o estepe, ou a mala mesmo, né, meu amigo? Porque eles pedem para olhar a mala. Ele iria ver o cone no porta-malas. E aí o cara estaria lascado. Será que dá alguma coisa? Eu acho que você pegar, né, a propriedade pública e levar pra sua casa deve dar alguma coisa, né, cara? Mal bem você tá depredando. Mesmo que seja um cone. Para a surpresa dele, o policial apenas disse: o senhor sabia que eu não posso multá-lo por excesso de velocidade? E meu amigo apenas perguntou: por quê? Porque na pergunta é separado. E o policial simplesmente disse: porque o senhor roubou o meu cone de referência! Puta que pariu! Sensacional! O caraca, cara, todo castigo pra corno é pouco, cara. O policial, na mesma hora, pediu habilitação e fez o meu amigo voltar de marcha ré até o local onde estava o cone e deixar ele lá do jeito que estava antes. Ai, meu Deus. Depois, quando meu amigo voltou até o posto policial, o mesmo disse: bom, vamos lá. Roubo de propriedade pública. É, ele aí. Obstrução da lei de trânsito. Tráfego pelo acostamento. Tráfego em marcha ré em rodovia federal. O cara ainda armou pra ele, se poder mais. Direção sem habilitação. Porra, meu irmão! E por aí a focar se vingou. Todas as multas disponíveis no talão foram notadas para esse meu amigo. Nossa, cara. Depois de um tempo, o policial parou e disse: esquece, essa história tá tão inacreditável que eu não vou te multar. Porra, meu irmão! Você já divertiu muito a mim e aos meus colegas. Pega sua habilitação e some daqui. Nisso, meu amigo percebeu que todos os outros policiais rodoviários estavam rindo muito da situação. Meu amigo pegou a estrada e nunca mais voltou a furtar nenhum sinal de trânsito. Oh, meu Deus. Nem a realizar seu sonho de ter um semáforo. Porra, dentro, cara, do quarto. Ainda bem que tu saiu dessa vida, cara. Caraca, eu vou falar que esse policial agiu bem, cara. É, cara. O cara, o ensinou, cara ensinou o cara, mano. Deu a lição do cara. Fábio Natan. Natan das lojas de joias milionárias? Porra. 27 anos, diretor de arte São Paulo SP. Possível. Pode ser neto do Natan. Uhum. Eu não sei, se o cara for fã nosso e família Natan, pode ser um bom amigo. Caraca, Zagal, que escroto! Você é um lobo, cara, você lobo, é muito escroto. Lobo, lobo de Wall Street. Puta que pariu. Escuta o Nerdcast desde os... Eu estou sendo positivo, quero fazer novos amigos. Escuta o Nerdcast desde os primeiros episódios. Olha aí, caralho! E nunca tinha mandado um e-mail pra vocês. Espero que o Zagal aceite ler. Cara, foi da família Natan, eu vou arriscar, vou ler o e-mail do cara. Vou abrir essa brecha, já que eu sou positivo. Qual foi minha surpresa quando me deparei com o nerdinho careca na página do Jovem Nerd? Uhum. Sou um dos criadores da campanha dos carequinhas para o hospital do Graac. Ah, que legal. Eles atendem 1/3 dos casos de câncer infantil no Brasil e fazem um trabalho incrível no tratamento dessas crianças. São referência na América Latina e vivem basicamente de doações. Legal. Então toda ajuda é bem-vinda. A ideia é acabar com todo esse preconceito que envolve a doença e afeta o tratamento das crianças. 70% dos casos conseguem ser curados e essas crianças precisam de força para essa luta que elas têm grandes chances de vencer. Legal. Eles são normais e têm que se divertir como todas as outras crianças. E quem melhor para mostrar isso que os cartoons? Sim. E como nerd, além de herdeiro da família Natan, não podia ter ficado mais feliz de ter feito esse trabalho. Nunca imaginei que a gente ia contar com o apoio de tanta gente foda que são meus ídolos desde pequeno, como Jim Davis, Carlos Saldanha, Maurício de Souza, Ziraldo, Fábio Abu e tantos outros. Legal, cara. Queria mandar um abraço especial pro Yabu, que já ouvi diversas vezes aqui no Nerdcast. Sou fã dos Combo Rangers e ele foi um dos primeiros nomes que sugeri para participar. O Yabu topou na hora, fez uma historinha exclusiva, incrível, que está disponível no site e exposta no hospital para as crianças. Foda, hein? Yabu, muito Yabu. Legal. Esse é o Fábio Yabu. O objetivo agora é passar essa mensagem para todo o mundo. Olha aí que maneiro. Essa campanha é brasileira. Eu achei que era gringa. Muito bom. Então fizemos um site em inglês com vários outros hospitais e personagens participando. Já tem Snoopy, Hello Kitty. Gostou do Hello Kitty? Hello Kitty. Garfield. Popeye, Olivia e muitos outros. O link é baldcartoons.com. Queremos colocar todas as contribuições. Então queria permissão de termos o Nerdinho lá também. Lógico. Olha aí, porra. A gente não fez por isso, né? Mas é claro que... Claro, cara. Pode usar a imagem do Nerdinho se precisar que a gente mande pra não fazer um print screen tosco. Exato. A gente manda sem problemas. Queria agradecer também, já que estamos aqui falando disso, ao Victor, o Estivador, sim, que foi que adaptou o Nerdinho e deixou ele com aquela cabeça muito de legal. Nós todos. E não cobrou nada pra fazer isso também. E ele continua. Como o Nerdcast tem centenas de milhares de outros nerds talentosíssimos, quem quiser participar da campanha e ajudar a espalhar essa mensagem, pode mandar seu personagem carequinha para contact@littlebaldies.com. Isso, é isso. Tem, é isso? Tem aí no post. Tem aí no post, mas a pronúncia é essa. Muito bom. E se você quiser conhecer o trabalho do Graak e doar também, você pode clicar no Nerdinho Careca aí na Home Jovem Nerd, se você ainda estiver vendo ele, não sei. Você pode, talvez você escuta esse programa no futuro e não esteja mais lá, mas... Já esteja com o cabelo branco. Clica lá pra você conhecer, que é muito bonito e muito legal. Nós temos também um amigo que é um Little Baldy. Uh-huh. É isso? Little Baldy? Little Baldy. Que é o Victor D'Ambrosio dos Santos. Olha aí. Já veio aqui o Nerd Office e tal, então um abração pra ele aí. Um abração. E força, cara. Valeu! Como é que começou essa nova onda de novas mecânicas de jogos? Quem é que apostou? Quem é que descobriu e tal? Isso foi coisa mesmo da Europa, né? Veio muito da Europa. Não, o jogo que hoje é considerado o jogo que deu início a essa nova onda, né, de jogos modernos, jogos de tabuleiro modernos, foi o Settlers of Catan. Settlers of Catan, que em português foi publicado aqui pela Grow, né? Foi isso? O Colonizador de Catan, não é isso? Colonizador de Catan. Isso, que é um clássico, realmente. E esse jogo é considerado aquele que deu início ao renascimento dos jogos de tabuleiro no mercado europeu e dali pro resto do mundo. O Settlers of Catan, ele tem uma mecânica muito maneira, ele tem um tabuleiro assim de hexágonos, né? É um tabuleiro modular, né? Que cada partida tem um posicionamento diferente, não é isso? Exato, você pode mudar o posicionamento porque cada hexágono desses tem é um tipo de território, tem uma floresta, uma plantação, um campo. É tipo de recurso. Exatamente, cada um dá um tipo de recurso diferente pra você, e aí você tá numa ilha e vocês têm que ir construindo lá, vocês são os colonizadores dessa ilha, e vocês têm que ir construindo lá com os recursos que vocês têm, o seu mundinho, né? E você vai construindo vilas, castelos, estradas, tendo que se conectar. Exato. E o maneiro é o seguinte, os recursos têm os números que você joga no dado e vê se você cata os seus recursos, né? Não é isso, na sua vez? Ele consegue misturar bem a estratégia com a sorte nessa parte dos dados aí, mas a graça do jogo tá na negociação ali, quando você... É isso que eu ia falar. Você tem o recurso e eu tenho que tradear com você e aí começa o jogo. É interessante porque assim, você tem barro, mas você precisa de pedra. Então, você tem que achar alguém que queira negociar o que você tem com a pedra dele, entendeu? Então, é maneiro que o jogo não é só um jogo de sorte, de dados e de construção, mas ele tem uma interatividade com os jogadores. Eu acho muito maneiro essa mecânica, porque não está nas regras o quanto você pode comprar ou vender, ou por quanto você pode comprar ou vender. Você fala assim, eu preciso de duas unidades de pedra, e eu preciso muito disso. E você, cara, você tem as unidades de pedra, ele não tem. Você pode meter o preço lá na puta que pariu. Não, e o bom é que ele também envolve os outros jogadores quando não necessariamente é sua vez de jogar. Então perde aquela coisa de ter o turno, ah, é minha vez, agora é a sua. Não, quando é minha vez eu negocio com qualquer um de vocês. Então, exatamente. Isso é muito legal também. E é maneiro que, porque se outro cara tiver pedra, ele pode falar assim, não, eu vendo mais barato a minha pedra, me dá aqui, entendeu? Eu troco. Aquele leilão, eu acho muito maneiro esses jogos que você tem uma interação diretamente entre os jogadores que depende somente da vontade deles, entendeu? Pra, pro jogo prosseguir. Aí um zoa o outro, brinca com o outro, sacaneia o outro e faz o jogo ficar mais divertido. Eu nunca joguei Settlers of Catan com pessoas, porque eu não tenho ainda, mas eu joguei a versão do iPad. Se você quiser experimentar, você pode jogar Forever Alone, que nem eu, muito triste, no iPad. Você sabia a história do Settlers of Catan, que o Klaus Teuber, né, que o nome alemão é tudo difícil aí, que ele inventou esse jogo no porão da casa dele porque ele tava precisando inventar um jogo que a mulher dele pudesse ganhar dele. Porque nos jogos, é verdade, nos jogos tradicionais, no xadrez, ele ganhava sempre, e aí ele colocou esses elementos de sorte e tal, e aí conseguiu criar uma fórmula quase perfeita, e por isso que o jogo teve o sucesso que teve até hoje. É muito legal essa mistura de mecânicas. E ganha como? Só pra galera saber. Tem quem alcançar um certo número de pontos primeiro, vence o jogo. É 10. E o como conquistar esses pontos varia. Você pode conquistar ponto construindo cidade, você pode conquistar ponto tendo a estrada mais longa, com cartas de apoio que você pode comprar com recursos. Então você tem várias maneiras de conquistar esses pontos, o que torna o jogo ainda mais dinâmico nesse sentido. Porque você não é todo mundo precisando exatamente dos mesmos recursos. Ah, e é muito maneiro, sabe por quê? Porque quando você vende o seu recurso pro outro cara, você tá ajudando ele a conquistar pontos, né? Então você tem que ver o quanto que vale a pena você ajudar o cara, não. E não tem como você simplesmente não ajudar e se fechar, porque daqui a pouco você vai precisar da ajuda dele pra prosseguir, entendeu? É muito maneiro. Olha aqui, ó. 25 milhões de cópias vendidas pelo mundo, cara. Isso é ou não é um número impressionante? Olha, é bastante, viu? 25 milhões. Putz grila, cara. Se você não conhecia o Settlers of Catan, pelo amor de Deus, você pode começar com um dos mais clássicos. É muito foda. E agora já tem versões do Catan de vários tipos. Tem versão do Jornada nas Estrelas, que a dinâmica do jogo é mesma, só muda o tema. Ah, que nem fizeram com War, Império Romano. É, a mesma coisa. Acho que a própria Grow tá lançando também uma expansão agora pra até 6 jogadores, inclusive. Cara, War, Império Romano, é uma frustração. Gigantesca. Porque você acha que você vai comandar tropas romanas, né? Não tem nada. É um War com bonecos diferentes, cara. É um skin. É muito skin. Ainda diminui a quantidade de jogadores. É, diminui. É muito frustrante. Cara, é muito frustrante você jogar o jogo que não é adaptado, que é só maquiado, né? Puta. Eu gostava dessa série do War, um que veio depois, chamado Supremacia, que tinha umas pequeninas ogivas, uns pequenos cogumelos nucleares. Maneiríssimo, Supremacia. Era muito bacana. Esse era bom, quando você enchia de saco do jogo, você causava o nuclear. É, cagava geral. Fala, foda-se, vou melar o jogo. Eu vou liberar todas as minhas ogivas aqui. É porra, a gente tá 5 horas jogando aí. Eu tô de saco cheio, foda-se. Vou jogar todas ogivas aqui, ó. O que você precisa conquistar a Oceania? Foda-se. Agora é um grande deserto nuclear. Pronto. Era bom que ele tornava a virada de mesa oficial. Exato, era. Exatamente. O Catan também é interessante. Tem que ter uma Collector's Edition, que é linda demais. Que os hexágonos, em vez de serem desenhados, né, impressos, né, os desenhos dos terrenos, eles são miniaturazinhas, né? Miniatura de floresta, miniatura de montanha, miniatura de terreno de barro. Então, tipo assim, ele é lindo. Se você já tá viciado, caralho, você quer ter uma experiência nova, você pode comprar, e se você achar, né, lá fora, né, aqui nem fudendo tem aqui. Olha a Galápagos aí, ó, fica dito. Aí, Galápagos. Pode, pô, Catan não pode, né? Esse especial aí acho que é todo em madeira, é uma coisa bem exclusiva lá fora. É bem exclusivo, é, tipo, se você achar, você... Compra essa porra. Se você achar, compra 3 ou 4. Compra todos que você tiver. Na loja. Entra na loja e fala, amigo, tem, não sei o que, tem, eu quero teu estoque. Você quer um? Não, eu quero um estoque. Não, você pode até comprar um estoque, com certeza tu vai vender, cara. Exatamente. Se fode pra entrar no Brasil com isso, relaxa. Então essa é a nossa nova dica de investimento. Exatamente. Versões especiais do Settlers of Catan. Exatamente. Não tem como perder dinheiro. acho que vale a pena mencionar, assim, meio que a trindade, a santa trindade dos jogos, que hoje são considerados aqueles jogos ideais para introduzir para novos jogadores. Quer dizer, pessoas que não conhecem esses jogos modernos, acho que hoje tem três jogos que são, assim, considerados, assim, meio que padrão para você colocar para esse grupo de pessoas. Que chamam de gateway games, gateway, né? Gateway games, exatamente. Exato. Jogo de entrada, portão de entrada. Que é o Catan, o Carcassonne e o Ticket to Ride. São esses três jogos, acho que são considerados, assim, os gateway básicos, que todo iniciante nesse mundo de board games modernos tem que adquirir para começar a coleção. Aqui no Brasil já tem os três também. Essa é uma boa forma de começar no mercado também. O Carcassonne foi publicado pela Devir, não foi, no Brasil? Pela primeira vez foi, mas hoje o Carcassonne ele também é publicado pela Grow, junto com o Catan. Grow. É. Então, o Carcassonne é um jogo também de módulos. Carcassonne é o nome daquela cidade medieval, cidadela medieval no sul da França, onde eu ainda vou. É foda demais. Foda demais. E ele usou essa temática do cenário de Carcassonne, aqueles campos franceses, verdejantes e castelos e tal. E você tem esses módulos na mão e você tem que ir construindo. É como se fosse um dominó mais aggressive, não é? Não é tipo isso? Mais ou menos, porque assim. Porque você tem o tabuleiro, você tem módulos no tabuleiro e você tem que ir encaixando os módulos como você encaixaria uma peça de dominó, ou seja, ele tem que encaixar, tipo, uma estrada tem que ligar com uma estrada, um pedaço da cidade tem que ligar com outro pedaço da cidade, e aí quando você vai formando estradas ou cidades, você vai ganhando pontos, não é isso? É, mais ou menos. Você tem as peças que você vai colocando nos lugares que você considera a melhor estratégia pra você ganhar mais pontos. É, você tem que alocar os seus trabalhadores, na verdade. Sim, mas a mecânica é de dominó. Ah, não, a mecânica, eu costumo dizer que ele chama de tile placement, isso aí. É tipo um saboteiro, um negócio de... Então, mas, mais essa dinâmica. Então você tem que colocar um tile, né? Uma peça que crie uma imagem com as peças que já estão no tabuleiro, não é isso? Sim, tem que... Você tem que casar a estrada com estrada, tem que casar a cidade com cidade, essas coisas. É psicotécnico, é igual passar na prova da carteira de... Se você desenhar uma árvore sem chão, você é maluco, ponto. Exatamente. Se tiver chovendo e também não chegar no chão, você também tá louco. Exatamente. É foda. Psicotécnico é foda. Sinistro. Perigo. Mas aí você tem também essa agora dos bonequinhos, né? Tem uns bonequinhos também, não são só as peças. É, esse jogo tem uma mecânica que é controle de área, né? Que foi, acho que a primeira vez que foi utilizado foi pelo El Grande, que é o avô dos jogos de controle de área, onde o próprio nome já disse, você arruma suas peças de forma a ganhar pontos pelo domínio de um determinado território dentro do tabuleiro. E no Carcassonne ele utiliza essa mecânica a partir do momento que você coloca suas peças, seus meeples, né, para controlar estradas, os castelos, os campos e os mosteiros. São os claustros, né, são as quatro features do jogo. Quando você coloca o seu camaradinha lá, você vai ganhar pontos a partir do momento que você completa aquela estrada. Isso, ele tá no controle, por exemplo, de uma estrada. Se você completar a estrada de um ponto a outro, você, e com aquele bonequinho controlando a estrada, você vai ganhar pontos para aquela estrada. Isso. Exatamente. Ou pela cidade, ou etc. Exatamente. É divertido, cara. É um joguinho bem simples, bem fácil, não tem texto nenhum, é só de imagens. É rápido. É um jogo até rápido. Muito legal o Carcassonne. É um jogo muito legal quando você adiciona as expansões. Um jogo também, outro jogo também tem N expansões, são sei lá quantas que existem hoje, mas assim, você adicionar as duas ou três primeiras que saíram, assim, o jogo fica sensacional. Ele já é um jogo muito legal. A versão atual dele já vem com uma expansão, né? A versão básica hoje dele já é com uma das expansões, que não é nem não é vendida aqui no Brasil. Eu costumo jogar ele no iPad. É uma implementação muito boa. É. Também tem pro iPad muito bom. E o Ticket to Ride? Pô, esse jogo aí é bom. Falaram que tem uma empresa trazendo no Brasil. Eu sabia, cara. É o jogo que a Galápagos gostei. É claro que o filho da mãe ia falar alguma coisa. Mas o Ticket to Ride é um jogo também na mesma linha do Carcassonne. Ele é um jogo muito simples de você aprender. As regras são muito simples. Só que o jogo ele tem uma variação estratégica que você acaba podendo fazer ali, que é fantástica. Então... Mas é uma mecânica parecida. Só que você tem que construir linhas de ferroviária rodoviárias através do mapa, né? E comandar essas linhas pra ganhar pontos de vitória, certo? Exatamente, exatamente. Continua no controle da área aí, só que aí ao invés de ter os quatro elementos do Carcassonne, são as linhas ferroviárias e você tem que completar o seu ticket to ride, aí, o seu bilhete de viagem. É muito maneiro. Também é outro jogo que não tem aquelas cartas com mil textos e tal, não é complicado, é fácil, as cartinhas são... É, são jogos que, tipo, você explica em 10, 15 minutos, as pessoas já estão tranquilamente sabendo jogar. As cartas são todas figuras com cores e formatos diferentes, então é fácil de você saber o uso delas e aplicar imediatamente no tabuleiro. Então são, como o Nuno falou muito bem, são gateway games, jogos que vão apresentar essas mecânicas diferentes e não são tão complicados, porque a gente vai falar aqui de jogos que são complicados, cara, que você tem que estar num nível avançadíssimo pra encarar, entendeu? Às vezes eu me sinto meio retardado quando eu jogava com o Nuno, quer dizer, quando eu jogo com o Nuno, porque é uma vez a cada 3 ou 4 anos, né? Porque o que que acontece? Esse puto, ele abriu mão dos prazeres terrenos em detrimento de comprar board game. Então, como é que funciona a vidinha dele? É uma vida simples, admirável até. A vidinha. Ele compra um board game, se tranca em casa, lê a porra do manual do board game, que tem que ter um manual pra aprender a ler o manual. Nisso aí já vai uma semana, né? Fácil, sozinho, sem ir no trabalho. Aí você vai jogar com ele, óbvio que você se fode na primeira partida, ele lê o manual, você não. Ou na terceira, na quarta, na quinta, na vigésima, na trigésima você ganha. Aí o que acontece? Esse jogo nunca mais vai ser visto. Exato. Jogou uma merda, o teu jogo é muito melhor. Bota na lista de troca e vambora. Próximo. Foda. E tem uma coisa que quem lê o manual sempre arruma uma regra depois no finalzinho. Ah, então eu não falei aquilo. É, exatamente. A regra do desempate, aí sempre leva. É. Eu só consigo ganhar dele no Carcassonne porque é uma coisa básica, entendeu? Simples. Uh-huh. E tá bom pra caralho, eu não posso reclamar. Agora, vamos jogar Agrícola. Joguei uma vez e falei, meu irmão, foda-se. Foda-se, você ganhou, tá bom, roubou, levou, tá certo, foda-se, não vou debater. Perdi, perdeu, tá bom, foda-se. Por culpa do Nuno, eu virei um viciado em board games, porque eu tava na casa do Sr. Kai, o Nuno tava lá, ele levou um jogo muito divertido chamado Small World, que a gente vai falar dele, e ele mostrou outros jogos e falou de outras mecânicas e tal, e eu, caraca, comecei a estudar sobre isso na internet, comecei a acessar pra caramba o BoardGameGeek.com, que é o maior site de board games do mundo. É uma zona, mas... Ele realmente tem um banco de dados espetacular, tem uma comunidade espetacular que fala, tem fóruns que você tá com, você leu a regra, tá com dúvida, tem uma coisa que não faz muito sentido, você vai lá no fórum, os caras estão falando isso, então é muito legal. E aí eu comecei a ver quais são os jogos, sabe, que nem quando você compra um videogame da nova geração, sei lá, ou você compra um videogame novo, você tava só no PC, comprou um console, você não sabe quais são os jogos que são os fodões, você fica estudando pra ver quais são os tipos de jogos fodões aqui dentro. Já começa mal, né, porque você devia ter feito isso antes de comprar o console. Essa é a vantagem do jogo de tabuleiro. Ah, exatamente. Você lê, vai lá e compra outro. Pois é, mas aí quando eu comecei a estudar isso, não tinha Galápagos, não tinha essa facilidade de comprar jogo em português com essa qualidade espetacular. No Brasil. Mas é, cara, olha só. Os caras, olha só, sério, eles estão pagando propaganda aqui, mas eu falo como geek de board game, como nerd de board game, que a qualidade dos caras é foda, senão eles não estariam anunciando aqui. Senão eu falo assim, vai tomar no cu, o jogo de vocês é uma merda, eu não vou anunciar aqui. Próximo! Próximo! Pelo menos o que eu tenho da... Realmente, mas falando agora, o que eu tenho deles é bom. Tá aí na mesma qualidade do original, aí que é o Zumpside. Exato. Aí o que acontece? Não tinha ainda jogos brasileiros desse tipo. Então, achei o fornecedor que tinha os preços um pouco melhores do que o Mercado Livre, que é um absurdo! Acho que vai ter que melhorar um pouquinho. Vou gravar de novo, vai. Absurdo! Quase lá. Mas... E depois a Galápagos chegou com preços competitivos também lá fora. Obviamente é mais caro porque tem dólar, tem importação, tem dólar, mas são preços competitivos, não são preços absurdos de mercado. É mais caro porque a gente mora no Brasil. É, sim, vocês sabem, né? É o fator Brasil. Mas, como eu falei... O povo mais rico do mundo. Mas não tá comprando jogos de qualidade inferior, né? Tá comprando a mesma qualidade lá de fora. E em português, que é muito bom. Mas, bom, fora o jabá. Vocês estão ganhando jabá demais, cara. Mas é. Comecei a comprar e aí teve uma viagem que eu fiz pra Nova York com o Sr. K, né? Eu achei uma loja de board games lá também, trouxe malas e malas. Assim, caraca, não sei quando é que eu vou voltar aqui. Eu trouxe muitos board games lá de fora. E o resultado é que a maioria desses ainda não tive tempo de jogar, cara. Tem jogo que tá fechado no plástico ainda. Bem-vindo ao clube. Dá a mão pro Nuno e caminha em direção ao pôr do sol. Isso é uma coisa ruim de ser viciado em board games. Não, não, não, é bom. Você fica ocupando o seu armário com esse 1 milhão de caixas de papelão, tem que encher aquela porra daquele negócio que absorve, aquele secar, aquela porra que absorve umidade, porque senão vai mofar toda aquela porra, e você não consegue tempo pra jogar. De vez em quando você consegue. Mas e um deles que eu comprei e não joguei foi o Agrícola, justamente, que você falou. Bom jogo, ótimo. Você vai ter horas e horas de raiva. Depende com quem você jogar aí, pelo jeito. É. Joga com o Nuno. Você não vai querer jogar essa merda na tua vida. Vai não, muita gente porra. Me falou, cara, Agrícola é um dos jogos mais fodas dessa geração nova de jogos. Tem que jogar o Agrícola, ele é muito foda, muito divertido e tal. Como é que é o Agrícola? Realmente o tema do Agrícola, se você falar, acho que as pessoas não vão se entusiasmar muito. Uhum. Mas basicamente você controla uma fazenda. Você tipo Farmville? É, exatamente. As pessoas falam mais ou menos isso. Quais são os jogos mais jogados no Facebook na história? Farmville? Porra. É verdade. Mas você controla uma fazenda e aí? E esse jogo tem uma mecânica que é chamada Worker Placement, que é a alocação de trabalhadores. Nessa mecânica você pega uma peça sua, coloca em algum lugar do tabuleiro e você faz a executação correspondente àquele espaço. Ah, tem um que é assim que eu comprei no joguei também, que é o Stone Age, não é? Também tem essa mecânica de Worker Placement. Exatamente. É, uhum. Pra mim, um dos melhores desse tipo, eu gostei pra caramba do Agrícola, mas eu achei muito foda foi o Tzolk'in, que é o Mayan Calendar. Que você joga como se fosse um Maia e você tem várias engrenagens que vão determinando as posições, elas vão girando pra cada turno, pra onde você vai posicionar, e você tem que pensar a estratégia à frente. Tipo, você quer pegar um recurso que só vai acontecer quando a engrenagem chegar na posição 4. Aí você tem que alocar pra quando ela chegar lá, você recolher o recurso, né? Exato. Aí você tem que colocar ela na posição 1 pra quando chegar na 4 ela poder, você poder pegar, senão as outras pessoas vão colocando e você não consegue. Saquei. Mas e o Agrícola? Eu ouvi falar que você tem filhos, as coisas existem. Exatamente. Você tem uma fazenda, você vai ter que controlar essa fazenda, tem a sua família e à medida que o jogo vai andando, a cada rodada vai abrindo uma carta que corresponde a um espaço, a uma ação que você vai poder executar. Cada espaço só pode ser executado por um jogador, por uma peça de um jogador. Então, você tem uma disputa ali para ver aonde você vai colocar a peça, variando o que é do seu interesse, o que é do interesse de outro jogador. Na medida que você coloca a sua peça no espaço, aquele espaço é bloqueado pra rodada e você... Os obviamente... outros jogadores são o quê? São todos fazendeiros. Ah, todos cada fazendeiros. Cada um com sua fazendinha e cuidando da horta, com os vegetais e Os animais. Grãos, os animais, são três tipos de animais. E você pontua no final do jogo, primeiro pelo número de pessoas que a sua família tem. Você começa com 2, mas tem uma ação que é fazer sua família crescer. Eu sei você... como é que é essa ação. Principalmente você precisa de gente pra trabalhar na fazenda. É uma belinha pra ter gente pra trabalhar na fazenda, você precisa ter filho. Exatamente. Mas, ó, pra quem já jogou Agrícola, o pior do jogo é quando você tem que alimentar esses caras aí que você fez. Exatamente, no final de porque isso. É foda. Você gasta a grana só pra alimentar essas bocas. É a pior parte. É uma merda essa coisa de vida, né? Porra, você faz que alimentar filho, seus tem filhos. Que alimentar, porra. Eles tinham que já vinha... Mas você bota os filhos pra trabalhar na fazenda, não bota? Põe, claro, tem que botar. Porra, logo fez no pra segundo quê, né? Pra quê que você faz filho? Porra. Pra te sustentar. Mas é um jogo muito legal, ele tem muita variação, ele tem muitas cartas, você pode jogar, puta, de vários jeitos diferentes. Mas por que o Sr. K tem raivinha do Agrícola? Eu não tenho raivinha, vamos parar com esta porra. Veja bem, acho que ele, na verdade, não é raiva. O Sr. K jogando Agrícola, ele olhava pro tabuleiro... Como se ele estivesse vendo, sei lá, uma fórmula de cálculo avançado, alguma coisa assim. Uma coisa meio incompreensível. Uma coisa assim, sei lá. Né? Acho que nada pra ele fazer sentido ali, entendeu? Tava perdidaço. Perdidaralhaço. Eu não li a porra do manual. Esse puto ensina assim, olha só. Vamos jogando que eu te explico durante o jogo, tá? Ah, porra, é foda. Aí, né, amigo? Não, mas... Aí, mas cara, como é que você quer? Joguei uma vez e falei, foda-se, perdi, perdeu, ah, foda-se, caguei. Nunca mais joguei. O mais legal é quando você começa a jogar, a pessoa vai explicando você durante o jogo. Aí, por exemplo, no agrícola, se você não alimentar seus filhos, você tem que pedir esmola, você vira mendigo. É mesmo? É, você tem que pedir esmola. Isso te custa pontos no final do jogo. Legal é quando você tá jogando, a pessoa não te explica essa regra, aí você chega no dia que você tem que ter comida pra alimentar suas famílias, o cara vira, ah, então, se lembra lá? Você tinha que ter comida aqui pra poder alimentar seus filhos. Você não tem, né? Então toma aí, ó. Você é mendigo. Tô te ensinando. Não, próxima vez você joga direito. Aí na próxima vez é outro jogo. Uma coisa que eu gosto muito, que eu acho também pra iniciante, eu acho que também é bom e acaba tornando até mais fácil talvez o aprendizado, a imersão nos jogos, são jogos cooperativos. Sim. Porque acaba que aí a pessoa não tá jogando sozinha contra os outros que sabem as regras. Sim. É, todo mundo tem que estar jogando junto, então acaba que a pessoa ela se sente mais dentro do jogo e mais fácil até de participar. Por exemplo, esse problema que o senhor K teve, de ficar meio assim, achar difícil entender as regras, de ficar meio que por fora enquanto os outros já sabiam o jogo, já morre. É. O cara que conhece o jogo vai ter que explicar pro cara que não conhece as regras, e durante o jogo ele pode estar dando essas explicações sem problema de ele estar perdendo o jogo por causa disso. É, traduzindo, o Sr. Kai, se tivesse um jogo cooperativo, o Nuno ia estar pegando a peça. Ah, bota a peça aqui agora, beleza. É, exatamente. Eu só quero lembrar o seguinte, é que eu não achei difícil entender as regras. Ninguém me explicou. Eu estava tendo que deduzir as regras, entendeu? Olha aí. Ah, então, esse tadinho vai pra lá? Ah, claro, cara. Uhum. Lá, porque aquela outra bolinha foi pra cá. Fala, óbvio. Ah, exato. Então, isso é a parada do jogo cooperativo. Que aquele jogador que conhece as regras e é competitivo demais pra te explicar quando não é cooperativo, vai te explicar que é quando é cooperativo porque ele quer ganhar. Sim. Ah, viu, Nuno? Em jogos cooperativos, eu queria ressaltar aqui dois jogos de zumbis que são excelentes. Que tem mecânicas um pouco parecidas, mas eles ainda assim têm diferenciais. Um é o Last Night on Earth, que foi o primeiro jogo de zumbi que eu joguei. Ele é muito legal esse jogo. O Last Night on Earth é um jogo que você joga com humanos e zumbis, ou seja, tem rivalidade sim, porque você pode até jogar de dois. Não, a melhor coisa é jogar com os zumbis, você controlando os zumbis. Até seis jogadores. Até seis jogadores. Quatro humanos e dois zumbis. E dois zumbis. E dois grupos de zumbis. Ou variações, né, quebradas pra quando você tem menos jogadores. Mas, de qualquer forma, ele é um jogo cooperativo de sobrevivente e é um jogo cooperativo entre zumbis também, né? É um cenário visto de cima de uma cidade, cenários modulares que você pode mudar a cada partida e ter variações. É, você vê, tipo, uma planta baixa das casas vistas por cima, ou seja, cortadas, né? Você vê os cômodos, os lugares e tal. E você tem sempre um objetivo diferente, ou seja, você tem módulos de jogos diferentes, não sempre o mesmo objetivo, né? Você pode escolher, eu quero o jogo de achar gasolina pra fugir no caminhão. Então você tem que sair procurando, ou seja, você tem que entrar dentro de uma casa e você gasta uma ação pra você pegar uma carta, e isso significa que você procurou e achou um objeto. Pode ser uma arma, pode ser um taco de beisebol, pode ser um tanque de gasolina, pode ser qualquer parada que tenha nessa carta. E os zumbis, por conta disso, também tem cartas de poderes especiais que criam regras especiais pra atrapalhar os humanos. Esses jogos de designer games, eles têm uma premissa básica que é assim: você tem uma regra que é a base do jogo, e você tem cartas que quebram a regra do jogo, né? Então você aprende a primeira regra e aí você tem a carta, o quê? Quebra a regra do jogo como? Te dá um bônus, te dá mais uma jogada, faz com que nasçam zumbis em todos os cômodos da casa, entendeu? Tem vários tipos de poderes especiais que você usa lançando as cartas no tabuleiro. Os humanos, por si, têm as armas que atiram nos zumbis, é muito divertido. E os zumbis têm esses poderes especiais. E aí tem uma carta, cara, e esse jogo gera cenas de filme. É muito foda, cara. Porque se você perder todos os seus hit points, você morre e vira um zumbi. E aí você vira um Hero Zombie, que é um zumbi mais sinistro. Você sai do jogo, você pega outro personagem e entra no jogo com outro personagem. Mas o fato é que tem uma carta dos zumbis que se chama Last Night on Earth. A Última Noite na Terra, que é o título do jogo, né? Que é uma carta muito difícil de você achar e muito difícil de você usar. Porque você só pode usar se um personagem homem e mulher estiverem no mesmo quadrado no momento que você tiver essa carta. Mas não pode ser o padre, hein? Ah, putaria, é o padre imune. O padre é imune. Putaria generalizada? Exatamente, a carta que eles fazem assim, o zumbi que joga, né? Aí os humanos sabem que é a última noite deles, então eles decidem copular. Ninguém vai copular sendo a última vez. É. Eles estão desestressando. Exatamente. Tá descomprimindo pra morrer. Exatamente. E eles perdem a vez. E os zumbis ganham, né, a vantagem com isso, que eles perdem a vez ali, não podem fazer nada. E, cara, teve uma vez que fizeram Last Iron Earth, uma partida nossa, cara. E os zumbis entraram na casa enquanto eles não podiam se mexer. Fizeram, não. Eu fiz. Foi uma... Eu era o zumbi. É verdade. E aí, os zumbis mataram, ou seja, morderam até zerar os hit points de um personagem e transformou o personagem durante o sexo em um zumbi. Cara, foi terrível. E aí, esse que foi transformado, transformou outro, imagina. Foi terrível, cara. Foi uma... Fantástico. Foi um filme. É muito legal porque esse jogo, ele é cheio dos clichês, né? É, sim. A parada dele são os clichês. Esse negócio da última noite, os personagens são todos clichêsões. O policial, o andarilho, a garçonete. A vendeira gostosa. A própria caixa, tudo no jogo, ele é ambientado pra ser um filme clichê de zumbi dos anos 80. Essa é a pegada dele. De cidadezinha pequena do interior. Exato. Essas coisas. É bem legal. E esse pra mim é um dos jogos, né? Esse da produtora desse jogo. Ela tem um outro jogo também que é de terror. E pra mim são um dos melhores jogos, melhores acabamentos que eu já vi em carta, em material de jogo. Você, tipo, pode entornar o que você quiser que não danifica nada. É que a gente costuma jogar essa porra bêbada, então não dá muito certo. Olha o cara. Olha esse cara. Mas qual é o jogo que você venceu? A Touch of Evil. Touch of Evil, Que é de terror também, só que são com os monstros clássicos. Uh-huh. Você joga, tipo, tem o Nosferatu, tem o navio fantasma, a múmia, um lobisomem, todos os monstros clássicos das histórias de terror. Entendi. E ainda tem um terceiro jogo dessa série, que é o Invasion from Outer Space, que são os marcianos contra uma trupe de artistas circenses. É muito bom também. Tem a mulher barbada. Oi! Esse é fantástico. É exatamente, que é essa coisa desses jogos, dessa produtora, que são focados nessa coisa dos clichês, dos jogos de. Da tipo... galhofa, já. Galhofada. Galhofada. Farofada total, né, Ian? Mesmo estilo do Last Night on Earth. O mais legal é que eles, as cartas, né, são imagens do... São imagens, quer dizer, fotos, né, dos bem modelos. Bem produzidas. Que, e são, pô, excelentes. Assim, produção nota 10. E engraçado é que nas convenções lá fora, a empresa, quando apresenta os jogos lá, ele leva o pessoal, os modelos das fotos, pra bater foto com o pessoal, pra apresentar nas convenções. Tá, e o pessoal se amarra. Principalmente nas menininhas que... Olha aí. Quem diria, né? Pois é. Os nerds também amam, né? Ninguém gosta do fazendeiro barbudo. Não. Eu, filho. Ele não é fazendeiro, ele é o vagabundo. Eu acho que esse nem é convidado. Bêbado da cidade. O Rio Billy diz... 145 quilos, 2 metros de altura, que fala 3 sílabas, ninguém tira foto com ele. Tem relevância. É, foda-se ele, né? Ainda no quesito de zumbis e cooperativo, nós temos que falar do Zombicide, cara. Zombicide é legal. O Zombicide é muito legal. Esse, não, ninguém joga com zumbis. Você é cooperativo só com sobreviventes, né? Só humanos. E ele tem uma mecânica bem mais complexa do que o Last Night on Earth. Ele é um pouquinho mais estratégico do que o Last Night on Earth. Last Night on Earth, você acaba jogando dado até pra mexer o zumbi. Então, acaba tendo mais regras dentro do Zombicide também. No Zombicide, você tem que pensar até se você vai matar o zumbi. É. Porque conforme você mata, você sobe de nível, mas ao você subir de nível... Você se fode. Os zumbis também sobem. Exato. E se você subir de nível sozinho e o resto do seu grupo não, você tá lutando sozinho contra os zumbis foda, enquanto o resto do seu grupo tá se fudendo. É, é verdade. No nível inferior, sabe? É porque tem faixas, né? Cada zumbi que você mata, você sobe um tiquinho de tanto zumbi. Quando você mata, sei lá, 7 zumbis, quando você mata o 8º, você vai pra outra faixa de dificuldade que aumenta a dificuldade do jogo inteiro. Então aparece aí mais zumbis, os zumbis mais fodas, os zumbis que correm. E aí, se só você subir de level sozinho, a dificuldade do jogo aumenta pra todo mundo. E se os caras estiverem longe de subir... E, obviamente, quando você sobe de level, você ganha mais habilidades pra você contrabalancear a dificuldade dos zumbis. Mas se só você ganhar essas habilidades e o resto não, cara, fudeu. Então tem horas que o seu personagem fala assim, não posso matar nenhum zumbi! Mata aí essa porra! É muito sinistro, cara. O que eu acho maneiro, eu divido assim, tipo, Last Night on Earth pra mim é tipo um filme do Romero e o Zombicide é tipo um Resident Evil ou um... É bem isso, cara. Dawn é bem... of the Dead novo. Agora, o Zombicide tem uma parada que é muito legal, que são os personagens. Sim. Que eles não são clichês puramente, né, de filmes de zumbi ou terror. Mas eles são levemente inspirados em personagens de filmes de ação, né? Como John McClane, como Machete. Sim. Cara, tem até o Sheldon. Tem o Sheldon. Tem a... Michael Douglas no Dia de Fúria. Isso, exato, sabe? Então, puta, isso é muito legal, cara. Que você acaba se apegando a pessoa. Porra, eu vou jogar com o John McClane. É, e é legal que cada um tem uma habilidade totalmente diferente. Tem Chuck Norris. Mas é tudo coincidência, eu acho. Sim, sim. levemente. Foi tudo sem querer. Depois que tava pronto, impresso, começaram a vender, alguém falou, puta que pariu, olha esse cara aqui, careca de camiseta branca com a pistola no corpo, todo coberto de sangue. Exatamente. Porra, eu acho que ele parece o John McClane. Não. Ele é em módulos que nem o Last Iron Earth, você pode, você vê a cidade de cima, etc e tal. Só que ele tem bem mais módulos do que o Last Iron Earth, ele tem bem mais modos diferentes de arrumar os tabuleiros e de tipos de jogos diferentes, com objetivos diferentes. Como ninguém joga com zumbis, são as cartas que jogam, as cartas que você vira que determinam quantos zumbis nascem, e os zumbis têm uma mecânica de pra onde eles vão, eles ouvem barulho, quando se faz barulho eles vão atrás do barulho e tal. É um jogo feito de uma forma que você pode até jogar sozinho, como se fosse um jogo de paciência que você joga sozinho. Você pode jogar Forever Alone no jogo, que funciona a mecânica também. É legal, pelo amor de Deus, não, não posso fazer uma porra dessa. Não, é divertido é com os amigos. Mas ele funciona sozinho. Outra coisa interessante do Zombicide é que ele tem temporadas, né? É. Você tem a primeira edição, que é na cidade, depois você tem como se fosse uma segunda temporada, que é no presídio, você tem Toxic City, né? Puta. E agora a Guilhotina acabou de anunciar o 3, né? Que vai chamar Rue Morgue. Então, vai ser... Vai ser o Necrotério? É, exatamente. Maneiríssimo. E aí, quer dizer, muda o cenário, muda as formas de jogo. E será que vai ter mais coincidências? Acho que não, acho que pararam as coincidências. Disseram até que vai ter um personagem brasileiro, mas acho que isso aí é demais. Olha aí! O Zombicide, a Galápagos trouxe pro Brasil, mas ele tem uma história muito interessante, porque um dos sócios de vocês na Galápagos foi o criador do jogo, não foi? É verdade, um dos sócios foi a mente que criou esse jogo aí, e que inclusive ele começou no Zombicide, no Kickstarter, né? E foi um projeto que chamou muita atenção lá fora, porque ele acabou arrecadando muito mais do que tinha sido pedido. Qual era a meta do Kickstarter do Zombicide? Puta, não vou lembrar a meta do primeiro, mas acho que era algo em torno de $40 mil. E chegou a quase 800 no primeiro. Caraca! $800 mil? Caraca, que bonito! E acho que o Prison Outbreak lá fora chegou a quase $2 milhões também. Meu Deus! Tinha muitas miniaturas promocionais, o negócio foi muito bem feito lá fora, muito bem produzido. Puta, isso é outro manóia que o Zombicide tem, cara. É que as miniaturas são absurdamente bem feitas. É uma sacanagem de bem feito. Muito foda. E aí, nego, lá fora, pirou nessa parada de colecionar as miniaturas, porque algumas são exclusivas, tem edições limitadas e tal. E elas são monocromáticas, né? Elas são coloridas, cada personagem tem uma cor diferente. Mas as pessoas, elas pintam as suas miniaturas, né? Pra deixar o bonequinho mais customizado, né? E é uma febre essa porra, muito, né, cara? Maneiro. É muito maneiro mesmo. Arkham Horror. Agora você vai complicar de vez. Agora você já foi logo pra, tipo, destruir tudo. A gente tava falando de jogos gateway pra galera começar, e foi complicando um pouco mais. Aí tu mandou um Arkham Horror. Vai, fala de Arkham Horror. Cara, pra quem gosta desse universo do Lovecraft, assim, é obrigatório. Uhum. Esse foi um dos primeiros jogos que eu comprei, tava de férias em Portugal e não conhecia esses jogos modernos e tal. E um colega do trabalho havia mencionado que havia alguns jogos novos, com temáticas mais interessantes e tal. E nas férias de Portugal eu acabei comprando alguns jogos e um deles foi o Arkham Horror, que é sensacional. É um jogo cooperativo, cada jogador joga com um investigador e aí o jogo apresenta, sei lá, tem 16 investigadores lá, tem o professor, o arqueólogo, detetive. Cada um com uma fichinha diferente também, né? Cada um com características diferentes, cada um com suas habilidades específicas. E nesse jogo você tá em Arkham e vão abrindo portais despejando criaturas pelas ruas, e enquanto você luta para fechar esses portais e matar as criaturas que andam pelas ruas de Arkham, o Great Old One da rodada, que o jogo tem vários, vai acordando à medida que determinados eventos vão acontecendo. Se no final ele acordar, você vai ter que entrar em combate com ele, e normalmente a situação não fica muito boa para você. Olha só, então o ideal é você fechar todos esses portais antes que o Great Old One acorde, mas o jogo é sensacional. Esse jogo é heresia. Por quê? Não existem Great Old Ones. Só existe Nosso Senhor e Salvador Lord Cthulhu. E acabou. Não, mas existem aqueles que trabalham com ele. Tudo ou para ele. Mas aí você não pode dar a mesma denominação. Mas qual é a mecânica? Como é que você fecha o portal? Qual é? O que você usa pra esse tipo de coisa? Milhões e milhões de peças. Milhões e milhões de peças. É, por isso que a gente fala que é um jogo complicado. Essa é uma boa definição. Né? O seu personagem tem equipamento. Uhum. E pra enfrentar os monstros, você vai pra porrada com taco de beisebol, faca, água benta, cruz, enfim. Cachorro, aliados. Exatamente, vai. Mas como você consegue esses equipamentos? Pegando na fase? Comprando, indo na loja pra comprar. Mas aí você, tipo assim, tem um monstro que só água benta que mata, é isso? É, as criaturas são diferentes. Quer dizer, você tem vampiro, você tem zumbi, aí você tem os monstros lá dos mitos, né? Magos, enfim. Você tem e aí cada um deles tem os seus pontos fortes e fracos. Tipo, tem monstro que não toma dano de arma física. Uh-huh. Você precisa usar magia. Uh-huh. É, aí tem outro que só toma dano de arma física. E aí você tem que estar preparado pra isso. E tem nível de insanidade também? Os seus personagens têm sanidade e hit points, né? Uhum. Se algum deles zerar, um abraço. Você pode ficar maluco. É, o sanidade, eu acho que quando ele zera, você não morre. Você vai pro manicômio. É, mas tu sai. É, você fica maluco. Ah, é verdade. E aí você lá se recupera, é verdade. Mas olha só, eu vou explicar. O Arkham Horror é um jogo que não tem ainda no Brasil, não tem português. Ou seja, é um jogo com muito texto, com muitas cartas, com muitas fichas de personagens, com muitas peças. Não é um jogo pra você começar com ele, porque ele é bem complexo. E ele só tem inglês, por enquanto. Mas falaram que o Eldritch Horror, que é no mesmo universo, né, do Lovecraft, que a Galápagos tá trazendo mês que vem aí. Olha aí, chega o cara tá cedo. Aproveitando o jabá. Tá demais. A gente já começa a soltar umas novidades. Eu comprei um, que é também da mesma linha, que é o Mansions of Madness. Putz, também é muito bom legal. Esse jogo. Mas não consegui ler, porque as instruções são a Bíblia. Dá pro Nuno. Ele vai ler tudo, não vai te explicar e vai achar naturalíssimo. Turalérrimo ganhar de você. O mais legal desse jogo, na verdade, desses jogos do Arkham, do Lovecraft, é que você pode pegar as miniaturas que você tem no Mansion of Madness, porque, por exemplo, no Arkham Horror ele não vem miniaturas dos monstros, dos bonecos, dos personagens. E no Mansion of Madness tem. E você pode usar as miniaturas do Mansion of Madness legal. Nos monstros do Arkham Horror. São os mesmos personagens, são os mesmos heróis. Tem, acho que, 18 heróis ou 20 heróis. E todos os heróis se repetem. São os mesmos heróis. Aí tem alguns adicionam outros heróis. Você pode usar eles tanto num jogo quanto no outro. Mas o Mansion of Madness, eu, pelo que eu vi, ele tem uma mecânica até de Dungeon Master. Tem um cara que é o mestre do jogo e ele vai colocando enigmas. Como é que funciona isso? Esses são aqueles jogos semi-cooperativos, né? Que são, normalmente, um grupo de jogadores enfrentando um outro jogador. É, como exemplo, tem o Mansion of Madness, tem o Descent. Que é meio RPG, né? É um RPG, que você é um Dungeon Crawl, né? Você tem um grupo de aventureiros que tem lá a sua missão e tem um outro jogador que joga com o Overlord. E aí é um combate, é um conflito entre esses jogadores que jogam com os heróis enfrentando o Overlord. Então o Overlord tem que usar as suas cartas e poderes e tal pra criar os desafios e os outros caras têm que... É, ele não é bem um Dungeon Master, porque ele é uma partida do Overlord contra os jogadores. Certo, certo. Então, certo. Ou os jogadores vencem ou o Overlord ganha. Maneiro. Tem uma versão mais simples desses jogos, desse mundo de Lovecraft, que aí já não é tão... não tem tanta historinha como o do Mansion e não é tão complexa e complicada como o Arkham Horror, que é o Elder Sign, que é mais um jogo de dados. É um dice game, você tem também que fechar portal, você tem que enfrentar um Ancient One. A dinâmica do jogo é um pouco mais fácil e menos complexa do que esses outros. É uma versão simplificada do Arkham Horror. É. Ou seja, uma versão copiada, é isso? Não, é deles, é oficial. real deles, só que é deles mesmo, só que é simplificada. Ah, entendi. Exatamente, as pessoas, tipo, eles devem ter lançado Arkham Horror, olha, jogo foda, maneiro, mas tipo, tá, difícil pra caralho. Entendi. Então, vamos lançar alguma coisa assim pras pessoas que não querem ter tanto trabalho pra jogar. Tipo, uma partida de Arkham Horror tipo demora. Vamos lançar um negócio que a gente joga em 2 horas e fica feliz. Não que a gente tenha que trazer saco de dormir, provisões, mudar... Mas esse negócio de tempo, quando você joga board game, é meio relativo, porque... Eu acho tá assim, ganhando que... sempre rápido, Nuno. Não é isso, não. Quem nunca jogou, por exemplo, a partida de Twilight Imperium 3, eu acho que não viveu ainda. Porque, na verdade, assim, Twilight Imperium não é um jogo, é um evento. Cara, você precisa de uma mesa de 26 pessoas pra abrir o tabuleiro do Twilight Imperium. Tipo... É, assim, aquele jogo que, assim, você tem que jogar pra poder, olha, viver. Pronto. O Twilight Imperium é um daqueles jogos que tem caixa em forma de caixão, né? Que exatamente. Que vocês falam, que eles falam coffin box, né? Porque é uma caixa comprida que cabe um anão morto dentro. E o Descent é assim. E tem outro jogo lindo que eu tenho que eu nunca joguei, que é o Rune Wars, que também é assim. Essa caixa comprida que parece um caixãozinho. E o Twilight Imperium também. Então cuidado, são jogos gigantes. E vai com calma. Quer dizer, e, por exemplo, o Arkham Horror, ele já ocupa um grande espaço da mesa, porque é tipo tabuleiro, mas todas as coisas que ficam em volta do tabuleiro, exato. Pra tipo montar o tabuleiro, fora a ficha do seu personagem, com todas as coisas que você tem do seu personagem em volta da sua ficha. E fora as expansões, que você joga 500 expansões. São poucas cartas também, são poucas cartas. Ah, sim, 500 mais ou menos. Falando de jogo demorado e cooperativo, tem um jogo que foi o primeiro jogo dos designer games que eu joguei. Quando eu era adolescente, eu nem sabia que existia um outro mundo desses jogos, mas alguém chegou no grupo de amigos com o Axis and Allies, que foi fácil de eu entender na época, porque ele é um war mais avançado, né? Axis and Allies, ou seja, é um jogo de Segunda Guerra, que você luta dos aliados contra o eixo, exatamente no cenário da Segunda Guerra Mundial. É insuportável. É um jogo, cara, é um jogo interminável. Insuportável. A gente decidiu jogar essa porra, e a gente não queria largar. A gente vai terminar. Insuportável. Tava aqui em Curitiba, Eduardo Esporo, amigo imaginário. Ah, vamos jogar um jogo de Segunda Guerra, tão legal. Insuportável. O Azaghal tá falando isso porque a gente não conseguiu largar o jogo por 10 horas seguidas. Caraca. A gente não saiu, cara, de casa. A gente pedia pizza e ficava comendo. Cara, mas deu uma agonia. Porque no a gente final queria terminar a porra do jogo. Caraca, cara, puta que pariu. É, os rounds são muito longos e muito cansativos, cara. É porque assim, você joga, faz 3 movimentos e fica 2 horas sem fazer nada. É, isso que é foda. Isso que é foda. Porque esses jogos complicados. É porque assim, ele é que nem o War, ou seja, você conquista territórios, só que ele tem coisas a mais, ou seja, territórios dão recurso e você usa esse recurso pra construir navios, tanques, aviões. Você não tem só uma pecinha que ataca a outra, que nem no War, né? Você só tem um tipo de peça e joga o dado e acerta, né? Não, nessa não, você tem submarinos, transporte, cargueiros, porta-aviões, aviões, caças, bombardeiros, infantarias, antiaéreas. Cada um deles tem um dado diferente, não tem também? Não, eles têm características diferentes, características que você bota pra brigar. Eu teria terminado em meia hora. Não teria, cara, não teria. Eu ia passando a mão em cima da mesa e falar: melou, porra, ganhei! E ele é cooperativo porque você pode jogar com os aliados, ou seja, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, contra a Alemanha e Japão. Ou seja, as pessoas que jogarem nos aliados são companheiros e o do eixo também. Só que, cara, assim, o jogo foi demorado, foi uma merda, a gente não queria parar até terminar. Mas, cara, é engraçado que você tá remontando a Segunda Guerra, né? Mas, sem querer, a gente fez exatamente o cenário da Segunda Guerra. Terminou, a gente até tirou foto disso, cara. Terminou com a gente cercando Berlim pelos dois lados, pelos russos e pelo lado da França, e os alemães caíram primeiro, sobraram os japoneses que ficaram, sabe? No final a gente tava de tanto saco cheio, que ele é muito cheio de regra. Então o avião, por exemplo, se você tira 6, se ele tem 6 movimentos, ele não pode ir 6 até o final, né? Isso. Ele tem que andar 3 movimentos, fazer um ataque, e voltar 3 movimentos, ou continuar 3 movimentos até uma próxima base. Pra pousar, exato. Né? Ele não pode ficar voando eternamente. No final a gente aboliu essa porra. A gente inventou o kamikaze. Transformou todos os aviões japoneses podiam voar e se jogar no final. Exato. Vocês acabaram de ver o que vocês fizeram? Vocês mostraram por que que jogaram as bombas no Japão. Eles já estavam de saco cheio no final da guerra. Foi o que a gente fez. A gente inventou a bomba atômica. Não tinha. Exato. A gente, foda-se, agora tem bomba atômica. Pô! Acabou. Exatamente. Isso foi por isso que jogaram as bombas no Japão. Foi foda, foi cansativo pra caralho, mas foi foda. Não, nunca mais. Pode tacar fogo nessa merda. Nunca mais. Que quiser, eu tô vendendo. Insuportável. Outro cooperativo que é desses intermináveis também, mas que é lindo demais, é o chamado War of the Ring, que é o jogo de Senhor dos Anéis, o board game de Senhor dos Anéis mais foda ever. Ele é lindo, ele tem mais de 200 peças, cara. Ele tem miniatura pra elfo, pra anões, Rohirrim, pros homens de Gondor, pros orcs. A gente também nem terminou de jogar esse jogo, né? Terminou porque você se trouxe foda com a portuguesa e aí vocês brigaram. Você viu a que nível é o jogo? Que nível leva? Olha o nível que o jogo leva. É, exatamente. Separou. Eles brigaram, nossa, eles brigaram foda porque você joga com os povos livres da Terra-média, que são, né, os Rohirrim, os Homens do Norte, os Anões, contra dois personagens evils, que são as forças do Sauron e as forças do Saruman. E o Azaghal e a portuguesa estavam de Sauron e Saruman, e os dois começaram a brigar sobre a estratégia que eles tinham que fazer. E eles brigaram foda e saíram. A gente continuou jogando com a do box. Eles acharam que era a Guerra do Anel de Casamento. Mas olha só, é muito maneiro, ele tem uma mecânica muito parecida com o Orc, ou seja, tem territórios, as forças de Sauron têm que dominar tantos territórios pra vencer, e elas são bem mais poderosas do que as forças dos homens livres. E aí você pergunta, porra, mas os caras não estão em desvantagem? Então, eles têm que conquistar menos territórios pra vencer, ou levar o Frodo e o Sam, que são um bonequinho só, com uma base só, até Mordor pra... Garradinho, são os garradinhos. Até Mordor pra destruir o Anel. E aí como é que você faz isso? É muito maneiro, porque você usa recursos ou pra construir tropas ou pra fazer o Frodo e o Sam avançarem. E quanto mais rápido o Frodo e o Sam avançam em uma jogada só, mais dados as forças do Sauron têm pra poder detectar o Frodo e o Sam, porque você não pode fazer nada contra o Frodo e o Sam sem detectá-los antes. Então é muito maneiro, que é um jogo de forças muito bem equilibrados. E se você for na moitinha, você pode conseguir levar o Frodo e o Sam até Mordor e aí ganha o jogo simplesmente destruindo o anel em vez de conquistando territórios. Enquanto isso, a guerra vai comendo. Então é um jogo muito bem feito, com miniaturas fantásticas. Também tem uma versão pra colecionador, mas é só pra milionário, custa mais de $1,000. Puta! Caralho! Peraí. Eu acho que eu não entendi quanto. A versão de colecionador, não a versão normal. Uhum. A versão de colecionador, que tem mais de 200 peças todas pintadas à mão, que vem numa puta de um tabuleiro de madeira gigante, lindo, foi, custa mais de $1,000. Puta que pariu! Nela você literalmente entrega o seu anel pro Sauron. Né? Entrega. Amigo. Não, acho bacana, acho legal. Não, só pra quem é rico. A versão normal custa 500, não, só pra vocês saberem. Eu não vou nem dizer pra quem é rico ou não. Mas você teria coragem de jogar? Você não teria medo de perder uma pecinha dessa? Eu teria medo de perder, claro. Com certeza. Então, por exemplo, deve ter o quê? Uns 28 anos? Uns 25, não. Mas uns 20 anos, pelo menos, uns 22, que eu tento convencer o Nuno a jogar Warhammer 40k. Eu não consigo. Eu já consegui convencer ele a comprar o joguinho do StarCraft. O board game do StarCraft. Que é legal. Bem legal. Bem bacana. Bem batuta. Eu admito que eu joguei duas vezes, aí eu, misteriosamente, o Nuno ganhou as duas vezes. Eu falei, tá, bom, chega, foda-se. Não quero jogar isso também, não. Mas o Warhammer 40k deve ser um troço bacana. Mas eu também admito que eu teria um certo medo de cair uma pecinha daquela no chão e se espatifar. O Warhammer 40k é aquele jogo que tem expansões intermináveis, né? Que você joga em tabuleiros que nem são... Dioramas, na verdade. Você joga em dioramas, exato. Eu nunca entendi exatamente como é que funciona. Mas é quase um jogo de miniaturas. É, mas é daqueles jogos gigantes. Você faz em mesas de ping-pong, né? E as miniaturas são lindas, e você vai comprando e colecionando as peças. Não é um jogo fechado numa caixa só que você compra e joga, né? É um jogo como se fosse um card game, só que de miniaturas, é isso? De rico, card game de rico. Você troca a sua vida pelo Warhammer 40k. Quer dizer assim, porra, o que eu vou comer essa semana? Não, você não vai comer, você pensa. Essa semana, eu vou almoçar comer? Ou eu vou comprar mais um pelotão e não sei o que lá. Ah, porra, foda-se, não precisa almoçar. Aí você vai lá e compra mais um pelotão de não sei o que lá, entendeu? Aí você compra e fala, pô, mas esse pelotão aqui só de plástico, chumbrega, não. Eu vou comprar aqui o original de plástico. Um veículozinho qualquer, assim, de plástico, eu fico sem comer por um mês. Foda-se, vou comprar aqui um pequeno compressor, né, e o airbrush, porque, pô, tem que pintar isso aqui. Aí você descobre que você não sabe pintar aquela merda, mas tem um tarado na Alemanha que, ó, foda pra pintar isso. Aí o que você faz? Você passa a comprar direto dele, pô. 5 vezes mais. Mas é lindo, é lindo. E aí quando você vê, você não tem mais filho. Porque você já tá com 72 anos, você não tem mais idade pra ter filho. Por outro lado, você fez filho pra mandar eles trabalharem pra você conseguir dinheiro pra eles. Exatamente. Aí vem no sistema do agrícola. É, exato. Tem que escolher. Você não pode ter tudo, cara. Ou você tem vida ou você tem um Rebel 40k. 40k, que inclusive é o preço do jogo. Em euros. Tem um outro jogo que eu acho... eu considero War sem sorte, que é o board game do Game of Thrones. Puta, esse é irado, caralho. Porra, é muito bom. Esse é irado porque esse é totalmente focado na parada do Game of Thrones, que bom. É a política, intriga. A intriga e a política. Exatamente. Né? Ele é um jogo de territórios, ou seja, você abre um mapa de Westeros enorme e lindo, escolhe uma casa, os Lannisters, ou os Starks. Starks vai se fuder, já vou avisar logo. Vai todo tomar mundo no quer fuder pros Starks. Só vai tomar no cu todas as vezes. Que nem os Starks. Os Starks é você difícil. Você escolhe o Stark e já tira... Olha, você escolheu o Stark, escolhe. Tira metade das suas cartas do bolo. Sim, foda-se. Tira. Eu não vou ficar sem nada. Foda-se, tira. Não, o pior é que a gente, quando a gente joga sorteando, né? A gente não escolhe, a gente vai aleatório. Ah, e aí quem fica com os Tyrell sempre... Ah, que merda, fiquei com a Rosa. Mas os Tyrell são bons jogar. São bons, tem personagens bons. Todos são equilibrados, menos o Stark. O Stark, cara... O problema do Stark não é nem que ele não seja equilibrado. O problema do Stark é... E não importa quem esteja jogando. Ah, vamos fuder com quem? Vamos fuder com o Stark. Não, olha só, presta atenção. Os Starks têm uma vantagem que eles têm uma fronteira fechada. Com um muro, entendeu? Que também é uma desvantagem. Quando você começa com... Exatamente, não. Todo mundo... Olha, os Stark tem aquele território todo lá deles bonitinho. Vamos neles. Mas, por exemplo, os Lannisters, eles são bons, são poderosos, caralho. Mas eles começam com fronteira aberta com todo mundo. Então eles podem se fuder muito rápido também, os Lannisters. Eu gosto de jogar com os Lannisters. Mas existe sempre a diplomacia. Ninguém nunca começa na porrada. Não, o maneiro desse jogo é justamente isso. Você é que pode... esse é o jogo do cagaço. Exatamente. A parada só desanda quando o primeiro dá a primeira porrada. Aí já era. Fica todo mundo naquela. Não, só defendendo. Você tem peças de tokens de ação, né? Então você vai colocar a ordem do que vai acontecer naquele território às cegas, né? Você vai escolher o que você vai fazer, se você vai atacar, se você vai defender, ou sei lá mais o quê. E os outros também, que estão ao seu redor. Então você não sabe o que os outros estão fazendo. Então você tem que escolher se você vai atacar, e se você estiver atacando e o cara do teu lado estiver atacando também, tu não vai ter defesa, vai tomar no cu. Aí você tem que ser o melhor no trono. Você tem que estar na frente no trono pra você atacar ele antes que ele te ataque. Ou então, se você estiver defendendo ele também, fica ninguém sem fazer porra nenhuma. Exato. Sabe? Então, ou vai se movimentar, você pode deixar o território muito fraco. Então, assim, é foda, porque é que nem essa parada do Game of Thrones, né, cara? Você não sabe o que tá na cabeça dos outros, exatamente, né? Isso aqui é foda, cara. É um jogo de estratégia e dedução, que você tem que pensar no que você tem que fazer, mas tem que se preocupar com o que os outros estão fazendo. Deixa eu só exemplificar. Você tem um token de ordem pra cada território que você tem exército. E quando você bota ela, você bota ela virada de cabeça pra baixo, ou seja, seus adversários não sabem e você não sabe dos outros. Quando começa o round de ordens, todo mundo vira, entendeu? E às vezes você mandou atacar um exército que o cara que tá achando que você vai atacar, ele botou um token de defesa, ou seja, ele vai ter bônus de defesa contra o seu ataque, entendeu? E aí você se fudeu, entendeu? Às vezes os dois estão com tanto cagaço que você vê que abrem, tem um exército na frente do outro, os dois abrem bônus de defesa, ou seja, ninguém atacou, ficou todo mundo escondido ali se defendendo. E o maneiro é o seguinte, existe uma hierarquia de ordens em relação ao Trono de Ferro, em relação a outras... Ao combate. Ao combate e o corvo lá do... É, o corvo que te permite ver se no round, né, você abre as cartas dos Wildlings, dos invasores do norte. Isso. E vai sempre dar merda. Exato. É certo, vai dar merda. Existem outras mecânicas que não só os combates, que definem quem tem mais influência na hora de desempatar combate. empates ou desempatar decisões. E é nesse momento que começa a intriga. Porque se você tem um dos jogadores que tem mais hierarquia, por exemplo, em relação ao Trono de Ferro, ele vai decidir favorecer uma pessoa. E aí essa pessoa vai ficar amiguinha dela e a outra pessoa que foi prejudicada vai ficar puta. Então, começam as alianças. Fora das próprias regras do jogo, é permitido ter alianças, só não é permitido você mostrar certo tipo de carta pra elas, né? Mas é permitido você ter alianças e começa a se entregar. Seu filho da puta, você tá ajudando ele e tal, não sei o quê. Aí falou assim, olha, eu não vou te atacar se você não me atacar. A dica é, faz a aliança pra te garantir, sai arregaçando e quando tiver oportunidade, trai a aliança. Não, é essa é a parada, cara. Momento... Você tem que trair primeiro, pô. É, mas é isso aí. Você fez aliança, sai arregaçando, irmão. Sai catando castelo, suprimento, enlouquece. Aí quando o cara perceber que você tá fazendo, meu amigo, tu já tá em cima da aliança. Exatamente, porque alguma hora você tem que trair a aliança, porque só ganha uma casa, né? A casa que tiver 7 castelos ou fortalezas no final de um round. Ou então que tiver mais no final dos 10 rounds do jogo, né? É, então, cara, em algum momento vai ter uma traição ainda. Porque o que adianta você ficar aliado do cara e fazer ele ganhar, entendeu? E o problema também é você às vezes fica aliado do cara, mas o cara tá ali do teu lado, vocês estão avançando pra um lado. Se você abrir demais a tua defesa contra esse cara que a princípio é teu aliado pra avançar, também nada impede que ele comece a te atacar. É, mas aí que tá, se você, essa que é a parada do jogo, porque você vai trair o cara em algum momento. Quem vai trair primeiro ou na melhor situação é que é a parada. É, mas se você ficar muito vacilão de toda hora ficar botando muita defesa do lado dele, ele vai sacar que essa aliança é fajuta. É, exatamente. Então você tem que realmente fingir que é amigão. É, ô, amigão. Quer dizer, o correto, então, o mais honesto é na primeira fase você atrair todo mundo. Não, não, não. Você fode, tá sozinho, amigo. Todo mundo se une contra você. Cara, não, se você tá em todo mundo, você tá fudido. Não, uma coisa é certa. Não interessa, mas vai ganhar, é assim que se ganha, contra tudo e contra todos. Roubando castelo, botando fogo. Se você tiver contra todos, você se fudeu. A gente tem esse jogo, já jogou várias vezes. Sempre o cara sozinho é o primeiro a se fuder. Massacrado. Não, sozinho não, é massacrado. É agora, você tem que pegar o cara que tem barco. Barco é a parada desse jogo. É foda. Isso é verdade. O barco é a mamata do jogo, cara. É, porque o barco dá um tipo um mega teleporte. A tropa anda rapidinho. As melhores aliados, se quem se alia melhor é tipo Baratheon, Greyjoy. Que tipo, Baratheon fode bonito com os Greyjoy na coisa dos barcos. Se os dois se unem, você, tipo, eles conseguem dominar, dar uma grande puxa de poder ali. É foda. É tipo bizarro. Tem dragõezinhos no jogo? Não tem dragõezinhos porque não tem o... Só tem o Westeros. Só tem ali o Westeros, a coxinha principal. Não tem a menina... Daenerys. A Daenerys. Inclusive, é o livro 1, né? O jogo é baseado no livro 1. Ele acontece logo depois da... Olha o spoiler, final, Carlos! Ele acontece logo depois do final da primeira temporada da série. quando a Daenerys morre. Não brinca com isso. Eles lançaram uma segunda edição revisada que já tem mais elementos de mais livros. Não, existem as expansões, existem cartas que você adiciona no jogo que já vão até o livro da Dança dos Dragões. É, essas cartas são bem legais aí. Depois eu imagino. Elas criam uma dinâmica diferente também. Nesse momento tem dragões, eu espero. Então, tem que ter. Essas cartas, elas dão spoiler pra caramba dos livros. Então deixa quieto. Não, peraí, mas não tem que dar spoiler do livro. As pessoas sabem o nome dos livros. Ah, tudo bem. Mas não dá a spoiler do livro. Se você disser que no livro Dança dos Dragões... Fred, eu não estou ouvindo você. Eu tirei meu fone. E agora? Sabe o que é mais legal disso tudo, e eu falo com orgulho? É que a Galápagos trouxe o Game of Thrones Board Games em português. Jamais esse programa. Não, parabéns, cara. Salva de palma pra Galápagos. Esses caras são muito bons. O jogo é da Fantasy Flight. A Fantasy Flight é, tipo, uma das melhores produtoras de jogos de board games nos Estados Unidos. Só tem jogo fodástico da Fantasy Flight. E eles têm negócio com a Fantasy Flight. E esse é um dos jogos que eles trouxeram. É muito bom, cara. Já acabou, né? Mas eles trouxeram de tabuleiro? De tabuleiro. O de carta e o de tabuleiro também. Mas o de tabuleiro, eu nem falei nada. Porque como tá esgotado, só volta daqui a 2 meses. Eu falei, não vou falar, não. Vou ficar aqui tranquilo. Não, então. Mas a galera já tá sabendo. Tô brincando. Que vai voltar, exatamente. Mas a Fantasy Flight é uma das publishers aí que tem os melhores jogos, né? Os caras são... Os americanos lá são muito bons. Fantasy Flight, tirando a série Guerra dos Tronos Board Game, tem também os LCGs, né? Que tem o próprio Guerra dos Tronos Card Game, tem o Senhor dos Anéis Card Game, que é um jogo cooperativo também, muito legal. Outro LCG que eles têm que é muito bom é o Android Netrunner, que é do Richard Garfield, o mesmo criador do Magic, né? Também um baita baita jogo. Eu comprei um jogo deles que é do Conan. O jogo do Conan. Que é tipo um War também, com as mecânicas um pouco diferentes, mas depois que eu comecei a jogar o Game of Thrones, perdeu a graça do Conan. Ficou meio simplesinho demais, entendeu? Mas também é divertido, se você quiser começar por um mais simples, o Conan... É, tem alguns mais simples, por exemplo, tem o jogo Citadels, que é um jogo de intriga também, um jogo de cartas bem legal, mas tem um que a gente gosta muito de jogar aqui no nosso grupo, e até um amigo nosso, o Fernando, trouxe pra gente, é o jogo do Battlestar Galactica. Esse jogo é fantástico. Esse jogo é o jogo da traição, cara. Também. Não. Só que esse já é uma traição anunciada. O Game of Thrones é aquela traição que, tipo, dói. Tipo, o cara tá ali e o cara te trai de sacanagem, de safadeza. Esse do Battlestar Galactica é o jogo que você fica o tempo inteiro olhando por cima do ombro. É, cara, exatamente. O Battlestar Galactica é um dos jogos que tem a mecânica que eu mais gosto desses jogos novos, que é a mecânica do traidor. É do filho da puta, basicamente. Você tá jogando um jogo cooperativo, mas que um dos caras secretamente tirou uma carta e que diz que você é o traidor. No caso do Battlestar Galactica, como ele segue a história da série, o traidor é um Cylon, né? Porque no Battlestar Galactica os Cylons eram os androides que eram iguais aos humanos e era impossível de você diferenciar um do outro. E eles podiam até nem saber que eles eram Cylons até um certo ponto da vida, serem Sleeper Agents e serem acionados um dia pra fazer alguma coisa e tal, não sei o quê. Então, o que acontece? O jogo, você está a bordo da Galáctica e você tem que achar o planeta... Não, e o mais sinistro é o seguinte. Você pode começar como um Cylon, mas você pode se tornar isso. Um Cylon no meio do jogo. No meio do jogo. Porque no meio do jogo tem uma outra sorteada de cartas. Pode ser tipo um Sleeper Agent. E você descobre que você era um Cylon, mano. Isso é o pior, cara. Você joga a primeira metade do jogo inteira como humano, tranquilão, aí você recebe a carta do Cylon, você fala, puta que pariu. E como é que é o jogo? É muito maneiro. O board game, ele é a Battlestar Galactica vista de cima, com alguns espaços determinados em volta. Ou seja, ela tá no espaço e tem uns espaços no espaço. É isso. E o que acontece? Acontece em combate, onde você pode controlar os Vipers contra as naves Cylons. E acontecem também crises. As crises, é muito maneiro, porque você tem uma... Você também joga cada um com um personagem, joga com a dama, com a presidente. Cada um tem também uma característica. Não precisa ter acompanhado a série pra jogar, apesar de ser recomendável, que você vai se divertir mais. Mas a mecânica do jogo é tão divertida, você nem precisa ter acompanhado a série pra entender. O fato é que você tem que resolver crises usando cartas de certas cores. Ele fala assim, olha, acabou o combustível da nave. Pra resolver essa crise, você precisa fazer 13 pontos em cartas amarelas ou vermelhas. E aí o que acontece? Todos os jogadores olham pra suas cartas e elas começam a botar no tabuleiro, e as cartas também têm valores pra você somar 13 pontos, por exemplo. E você começa, eu vou ajudar com, sei lá, 3 cartas de 2 pontos. Você vê dessas cores, entendeu? Que ele pede pra resolver. E você bota elas de cabeça pra baixo, todos os outros jogadores também botam suas cartas de cabeça pra baixo pra ajudar a resolver a crise. Porque se você não resolver a crise, você se fode mais ainda. O que que acontece? Qualquer cor que não esteja na crise como cor que deve ser usada pra resolver, ela tira pontos em vez de somar, entendeu? Então o que acontece? O traidor, ele vai começar a colocar cartas de cores diferentes, você não sabe quem ele é. Porque pra você pegar as cartas, você tem que embaralhar pra você não saber qual a carta de quem botou. E aí você olha assim, olha, carta azul, carta amarela, essa aqui vai somando ponto e de repente começa a aparecer um monte de carta de cores diferentes que vão tirando pontos pra você não resolver a crise. E você olha em volta e fala assim, quem foi o filho da puta? E você fica acusando as pessoas. Assim, é importante dizer que você não necessariamente precisa ser o Cylon traidor pra fazer isso. Ah, não. Você pode ser só um cara querendo ser um filho da puta. Porra, aí é pior ainda. Querendo perder o jogo. Não, querendo criar o desespero. Pô, já tem dois Cylons? O que tá rolando? Porque pode ter dois Cylons, né? Então, Podem ter dois Cylons e pode ter um simpatizante. Eu nunca parei pra pensar nisso. Será que o Azaghal fazia essa porra? Sempre. Filha da puta! Sempre. Não, porque às vezes eu não era Cylon, mas o Cylon tá ali e não quer ainda se mostrar, né? Então ele não bota a carta. Aí eu ia lá e botava a carta. Mas eu já deixava no puto com o Cylon. Faço sempre, cara. Mas por que essa mecânica é divertida? Porque ela tem muita interação entre os jogadores. Você fica se acusando e apontando quando você acha que a pessoa assim, olha aí, é você, seu filho da puta e tal. É muito divertido essa implicância dos traidores. Já mandamos várias pessoas humanas pro espaço que o nego achava que era Cylon. É, porque se todos votarem com cartas também, eles podem mandar prender você ou mandar você botar você no airlock e matar, sabe? E eu já fiquei, gente, eu não sou Silo! Eu não sou Silo! Ah, não sei, eu sei. Cara, foi muito engraçado. Aliás, eu nunca fui Silo. Nunca foi? Não, nunca. Nem eu, engraçado também não. A Agatha é sempre, a senhora Jovem Nerd sempre é Silo. Sempre Silo, cara. É. Começa o jogo, a gente já bota ela no airlock e já expulsa ela da nave. Mas é muito maneiro porque se você for preso e você não conseguir convencer ninguém de votar a favor de você ser solto, você vai ficar lá pra sempre. Então você se revela como Cylon e você foge. E aí você vai pra nave Cylon, entendeu? E aí muda a mecânica do jogo pra você. Você começa a, declaradamente, atrapalhar a vida dos caras, só que com outra mecânica diferente daquela que você usava quando você era um agente escondido dentro da nave. Cara, muito divertido. É um jogo demorado. Se você não quiser um jogo tão demorado e quiser experimentar a mecânica do traidor, você pode jogar um que é bem mais simples, que é o Shadows Over Camelot. Esse é cooperativo também, legal. Cooperativo de Rei Arthur, que você tem várias quests que você faz junto também, acontecem crises em Camelot, então você tem que unir as forças de jogadores pra resolver as crises. É bem parecido com Battlestar Galactica, só que mais simples. E também tem um traidor entre vocês. Você também vai escolher um traidor e que vai ficar atrapalhando todo mundo sem ser descoberto. Essa coisa de traidor, tem um jogo também que já é um card game, que é muito bom, que é o Resistência. Tem o Saboteur também, que você tem um traidor. São jogos assim de carta também, que são simples e fáceis. E tem essa dinâmica de você ter que descobrir que alguma das pessoas que tá na mesa é um traidor. É muito divertido, cara. É muito divertido porque você ri, zoa o outro, sabe? É bem, bem legal de jogar em grupo, cara. Eu sempre jogo o Battlestar Galactica, aquele velhão. Ah, o Tai. O Tai. Eu sempre jogo bêbado. Tem que entrar no personagem. Vai entrar no clima do personagem. Small World, pra quem tá achando que tá tudo muito complicado, vamos voltar a um jogo simples. Small World. Na verdade, não é tão simples assim, não. Não, é simples, cara. É um jogo simples. Todos os jogos são simples se você comparar, por exemplo, com Arkham Horror. Todos são simples. O Small World é um jogo de conquista de território também, mas que não tem dados. Ela tem simplesmente o quanto de pecinhas você vai usar de cada raça que você escolhe para conquistar esses territórios, né? Ela tem várias raças e essas raças na verdade, você forma as raças sempre como uma raça e uma qualidade que você pode encaixar em cartas de... Ele é tipo uma pecinha de papelão rígida, né? Que você encaixa sempre uma raça com uma qualidade. Ou seja, você nunca tem o mesmo personagem na sua mão, né? Sempre mudando essa relação entre raça e qualidade dela. O que vai definir a forma como você vai conquistar os territórios. E quando você expande demais, você não tem mais pecinhas pra expandir. Você precisa conquistar mais territórios. Então você vira todas as suas peças no tabuleiro. E a sua civilização entra em declínio. E aí você começa uma nova civilização, né? E você ainda começa a ganhar pequenos pontos daquela civilização que entrou em declínio enquanto tiver com territórios ali, enquanto o outro jogador não conquistar. Muito divertido, jogo rápido. Esse sim é rápido, você joga em uma hora, assim. Não tem cartas, não tem muito texto. Os textos são poucos. Tem expansões divertidíssimas e vale a pena você procurar o Small World, que é um jogo desses bem rapidinhos que é fácil de explicar e de entender. O problema é ganhar esse jogo, porque todo mundo vem pra cima de você e você não consegue fazer porra nenhuma. Porque... Pois é, mas esse jogo eu botei no armário pra nunca mais tirar, depois que o Fred ganhou a partida. Tá vendo? Em que ninguém atacou ele. Olha, éramos aí. Eu, ele, a Ruiva e a Mônica jogando. Ninguém atacou ele. Mas é normal, você nunca ataca o mais fraco. Deve ter sido na época que ele fez operou apêndice, né? O problema é que ele tava com uma asa, acho que era troll, não sei o quê, e era difícil atacar ele. Então a gente ficou, aqueles outros três ficaram se matando, ele ficou num canto, chegou no final do jogo aí com uma pontuação boçal, e aí não aguentei duas semanas dele falando aquela porra desse jogo. Eu falei, não, vai pro armário e não volta mais. Vê como é a vida, né? E toma Agrícola, pô. Ah, joga Agrícola. Toma Agrícola, pô. A gente tá falando basicamente desses jogos que eles chamam de Ameritrash, né? Que são jogos mais temáticos. E tem a outra digamos assim, vertente dos jogos modernos são os jogos, os Eurogames, né? São jogos mais estratégicos, todos eles com tema, mas o tema, assim, que não faz, acaba, no final das contas, não fazendo muita diferença. É, assim, não é um tema famoso, eu diria, é isso? Não, sim, são temas famosos, mas, assim, o tema não é muito bem colado, entendeu? Se você usar, pô, o jogo, sei lá, fala de passar no espaço, mas se você fizer na Itália da Renascença, dá no mesmo, entendeu? não faz muita diferença. Entendi. Porque eles usam aspectos mais abstratos no jogo. Uhum. Em geral, isso aí são jogos mais bem colocados. Quando você vai ver lá no ranking do BGG, você tem jogos clássicos, como Porto Rico. É, o Porto Rico, inclusive, a Grow tá trazendo, né? Anunciou aí. É verdade. Porto Rico falam pra caramba. Caraca, a Grow resolveu trazer board game depois de 200 anos. Depois da Galápagos, depois que ele veio a Galápagos. Eles escolheram bem, pô. Eles pegaram três... É, não, e eles pegaram, começaram com dois que já são um foco bom, que era o Catan e o Carcassonne. É, mas assim, o Porto Rico é um jogo bem mais complexo. Com certeza, com certeza. E assim, não é um jogo pro cara casual, o cara que vai pegar, vai ler a regra em 2 minutos e jogar. Ele é um jogo que acabou assim, colocando no mercado uma dinâmica diferente, que é a dinâmica das fases, né? Que você acaba escolhendo uma fase pra que todo mundo jogue. Então, agora nessa rodada todo mundo vai jogar como colono. Então todo mundo vai plantar. Agora todo mundo vai... É aquela mecânica do Twilight Imperium. Ela apareceu, se não me engano, no Citadel pela primeira vez. Não sei se foi no Citadel ou no próprio Porto Rico, em que cada um tem uma profissão ali. É. Aí o cara vai jogar como o prefeito. O prefeito, você pega lá os colonos no mercado. E aí quem escolhe aquela ação tem um benefício. Porque todos os jogadores vão fazer aquela ação, mas quem escolheu faz aquela ação com um benefício. E esse jogo é sensacional. Porto Rico é tá no meu top 10, assim. Porto Rico, diferente desses jogos de party games, que são mais leves e tal, ou então até desses jogos de mecânica de traidor, que você interage muito com as pessoas, ou até o Catan, que você tá toda hora comprando e vendendo, seu filho da puta, me vende aí e tal, não sei o quê. Esses, tipo Porto Rico, então eles são muito jogo de você ficar olhando pro tabuleiro e pensando, né? Ah, sim, com certeza. Então é um jogo de concentração, meio tipo buraco, sabe? Buraco não é que nem pôquer, que talvez a gente possa definir assim, pôquer é um jogo de você se diverte, se você quiser ficar concentrado você fica, mas você pode ficar zoando, brincando e tal. Agora quando joga, nego joga buraco, todo mundo porra, sério, concentrado pensando na estratégia das cartas e tal. Esse jogo é mais tipo isso, né? Você tá sempre pensando o que você vai fazer, etc e tal. É um jogo que você tem que prestar bastante atenção no que tá acontecendo ao teu redor, o que os outros jogadores estão fazendo, o que eles, assim, se você vai pegar de repente uma das profissões estão disponíveis, mas que é boa pra você, mas de repente é melhor com outro jogador. Então, esse lance de você escolher qual o papel que você vai escolher naquela rodada é importante no jogo. Uhum. Falando dos euros mais modernos aí, tem até o Seven Wonders, que é um jogo que é um card game, né? E ele tem uma mecânica diferente que não tem turno do jogo de um ou outro, né? Todo mundo joga ao mesmo tempo. E aí você tem uma mão de cartas, e aí você vai passando pro jogador à direita e todo mundo vai passando. Então, o que passa na sua mão depois vai pra outra pessoa ali. E você precisa ficar muito ligado no que acontece. Também é bem interessante. É, aquela mecânica de draft, que você recebe a mão de cartas, fica com uma e passa as outras pro outro jogador. E aí você atrapalha o outro cara. Se você vê, assim, ó, esse cara tá precisando dessa carta. Aí você vê, ela chega na tua mão e aí você, puta, olha a carta que o cara tá precisando aqui. Você pega pra você e você fode o cara, entendeu? Exatamente. E aí você tem que construir sua maravilha e tal. Ele é todo bem ambientado também, muito legal. Você tá construindo uma maravilha do mundo, é isso? Tipo, a pirâmide. Exatamente. Então, Colosso, são as 7 maravilhas do mundo, é isso? Isso. É isso mesmo. E cada um tá construindo uma das maravilhas e precisa dessas cartas de recursos pra ir completando a sua obra, que vai te dando vantagem e desvantagem. Só que é esse negócio, como as cartas passam na mão de todo mundo, você vai atrapalhando o cara. Mas eu não lembro uma coisa, quando acaba as cartas, o que acontece? Como não, repõe? O que acontece é o seguinte, você tem 7 cartas, você pegou uma, passa pro lado. Aí você recebe a dos outros jogadores. Pega uma, passa pro lado. E assim vai até todo mundo ficar com aquele grupo de cartas na mão. Você vai receber uma última carta, você fica com duas e uma você joga fora, outra você fica, uma coisa assim. E você vai ter essa mão pra essa rodada. Você vai ficar com 6, 7 cartas pra jogar nessa rodada. Então você não sabe exatamente o que os outros jogadores têm, né? Uhum. Então, é assim, dividido em 3 eras também, né? Exatamente. Então cada era você faz esse processo de draft das cartas daquela era. E assim, todo mundo joga simultâneo. Quer dizer, tem a jogada que todo mundo... coloca a carta virada para baixo e todo mundo revela essa carta ao mesmo tempo. E aí a carta você coloca lá na sua área, no seu tabu, de acordo com o que ela vai, com a função que ela vai exercer. Se ela é um material que você vai usar, se é um mercado que vai ter alguma função lá de troca, enfim. E com detalhe, você interage com os dois jogadores do seu lado, tanto da sua direita quanto da sua esquerda. São os únicos jogadores que você vai interagir no jogo. Tanto assim, para efeito de troca, de pegar material, que você pode pegar material desses jogadores do lado. Ah, tá. Tipo, parecido com o Catan. Você pode trocar coisas com ele. É, não. Na verdade, não é troca. Na verdade, você compra dele. E você... Compra por dinheiro. Exatamente. Ele não pode se recusar a fornecer aquele material para você. Você pagando, ele não pode recusar a fornecer aquele material. Se for uma coisa que ele precisa. Não. Você pode usar, entendeu? Não tem essa... eu usei e ele não usa. Não, acho que, se não me engano, pode usar o mesmo material. Não há problema. Se você fica muito bravo, você sai na porrada com ele, porque aí você vai, foca no militar e aí tira ponto dele de outro jeito. Exatamente, porque não é só construir a maravilha. No final de cada era tem o combate entre os vizinhos. Ah, tá. Então, você compara a força militar de cada jogador com os seus vizinhos. Se você ganhar, você ganha o número de pontos. Se empatar, ninguém ganha, ninguém perde. Se você perder, você perde lá um número X de pontos. Até chegar ao final da terceira era, onde vê quem construiu mais a parada, ganha. É, aí tem um somatório de pontos. Aí você soma pontos de tudo lá, Força militar. Então, esse é um jogo fácil pra quem quer começar também? Seven Wonders, tu diria? É, eu acho que é um jogo relativamente fácil. Você, assim, no início, obviamente, tem uma curva de aprendizado, mas não é uma curva de aprendizado muito, muito íngreme, não. Assim, em uma, duas jogadas, a pessoa já saca qual é do jogo e vai embora. Não tem maiores mistérios, não. Acho que dos cooperativos, assim, um que eu acho muito legal e também é fácil é o Pandemic. Esse é bem legal também. Puto, falam pra caramba, nunca joguei. O Pandemic é justamente uma pandemia, a puta doença. Você tem, na verdade, são quatro doenças diferentes espalhadas pelo mundo, se proliferando. O tabuleiro é tipo o Mapa Mundi. É, o mapa do mundo. E cada jogador é, tipo, é um médico, é um cientista, é um militar que vai levar você de helicóptero pros lugares, é o cara que faz a pesquisa. Pô, maneiro. E você tem que manejar os problemas, tipo, tomar conta que os problemas não se alastrem. Mas é cooperativo. Cooperativo, totalmente cooperativo. Maneiro. E a doença é aquilo, a doença vai se espalhando, aí a doença pode ter, tem momentos que a doença, tipo, quando tem um burst da doença, de repente a doença começa a se espalhar aceleradamente e você pode se fuder bonito. Aí, o jogo, eu acho ele muito legal exatamente por isso, porque todo mundo fica correndo atrás, tipo, tendo que se ajudar o tempo inteiro pra conseguir conter os problemas que o tabuleiro vai te apresentando. Que maneiro. É um jogo muito tenso. É, e a carta da epidemia, que aí faz a parada toda estourar, fica naquela da dificuldade. É um jogo que você pode mudar a dificuldade dele. Ou seja, a mecânica do jogo, ela é movimentada por cartas que você vai virando, é isso? Exatamente, isso. Você vira uma carta de uma cidade e ali ocorreu uma certa doença. Uma certa doença. Se aquela carta de cidade sair de novo, aí tem epidemia. Uma explosão lá da epidemia pra todas as cidades adjacentes a ela. Nossa! E aí, tipo, a cada três pecinhas naquela cidade, a doença se alastra. Se quando ela se alastrou, uma outra cidade adjacente também tiver três pecinhas, ela se alastra também. Uhum. Daí você gera uma reação em cadeia, que pode acabar o jogo em três ou quatro rodadas. Meu Deus! Normalmente é aí que você perde, bem nessa hora. É, exatamente. Você tem carta de tirar água de pneu, limpar vaso de planta, essas porra? Não, esse aí não tem. Cada um dos personagens tem uma habilidade especial pra ajudar no combate à epidemia. Uhum. E você tem as cartas que é pra fazer, pra criar a cura. Aí você tem que juntar até cinco cartas da mesma cor, doença. Uhum. E aí você vai até um laboratório. Ah, porque tem mais de uma doença, é isso? Tem mais de uma doença. Cada cor é uma doença. Exato. Mas se você curar uma doença, ganha o jogo ou não? Tem que curar todas? Não, tem que curar todas. Puta, maneiro. Excelente. Tem que curar todas. E é aquilo, é o tempo de você curar, de impedir que a coisa se alastre, porque cada vez que ela se alastra, um contador também anda, e se atingir um número específico de vezes que ela se espalhou pelo mapa, você perde o jogo também. Não, entendi. Então você tem que conter a doença. Perde o controle. Perde o controle. É muito legal, tipo, eu acho muito bom também pra começar, assim, porque por essa coisa do jogo ser dinâmico e todo mundo tá trabalhando totalmente junto. E não ser um jogo tão difícil de explicar, como, por exemplo, o Arkham Horror. Uh-huh. Eu acho ele, tipo, é muito bom também pra se jogar. Maneiríssimo. Tem no Brasil esse, não? Cara, esse aí, eu acho que a Devir ia trazer, mas eu não tenho certeza. Aí, Galápagos, dando mole. Aí, Galápagos. Eu nem falei que o Seven Wonders Brothers a gente vai trazer, porque na hora que sair esse cast aqui já vai estar vendendo. Então não. Olha aí! Eu nem falei. Tá metido. Senhor K, pois não. Seu jogo preferido? Dark Souls 2. Porra! Você é um velho escroto. Agora pode fechar assim, né? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.